Aqui o Afonso falando, o rei dos escritores. Você está ouvindo o maior podcast da internet, o Alguma Coisa Cast. E sejam bem-vindos à Curgala. Você está ouvindo o Alguma Coisa Cast, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores. Eu sou o Febrini e eu já conheci uma inanariana. Olha! Como é que é? Ela era roxa também? Isso foi na Rua Augusta, né? Fala, galera, aqui é o Zay. Tela, leque, leque, leque, leque, leque, leque. Ai, caraca. Nossa, ai, nossa. Eu tô puto porque eu não pensei nessa, cara. Que droga. Eu tô puto porque eu fiquei procurando um monte de trilha sonora maneira e aí o cara me vê com essa porra aí destruindo tudo. Aqui é o Marcelo Vulgo Branco e Alexandre Pires no papel de Adapak no cinema seria épico. E aí, aqui é o Renatinho. E para minha vovó Eneida, que sempre gostou dos meus monstros. Para minha mãe, que me fez gostar de ler. Para meu pai, que me levou em muitas aventuras. E para meus irmãos, meus companheiros de brincadeira, Afonso Ames, Palacinho de Carvão. Aqui é o Arieira. E esse livro me surpreendeu. E por incrível que pareça, isso foi o ponto mais positivo e o ponto mais negativo do livro. Polêmica. Olha aí, esse é o Arieira. Polêmica aí. Muito bem, galera, hoje a gente se reúne aqui com um convidado especial, né? Uma pessoa que já é a CC, que é o Renato Bishop, né, cara? O Renatinho que vem ajudando a gente no ACC desde que começou, com muitas paradas do backstage, né? Fazendo coisas relacionadas à divulgação e tal, coisa pra caramba. Eu debulhei esse livro aqui em 2 dias, cara, no ônibus. Vou contar tudo pra outro podcast. O Renatinho que é amigo pessoal da Afonso Solano, então, né? Ah, gente, que absurdo é esse, pô? Não, pô, ele é super gente, cara. Ele é super gente fina, cara, muito atencioso. E ele escreveu uma parada aqui no meu livro que eu quero contar pra vocês depois da respeito. Olha aí, legal. A gente vai se reunir hoje, vai trocar uma ideia sobre O Espadachim de Carvão, cara, do Afonso Solano. Primeiro livro dele, né, cara, ele já chegou aí deixando uma marca, né, deixando o estilo... E vamos trocar essa ideia marota aí só depois dos... Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast. Recadinhos. Ronaldo. Ronaldinho. Aê, galera! Hoje quem vai ajudar aqui? Olha que boca vai piar, vai! Vai piar a noite inteira, ya! O Branco está bêbado e o Guilherme. O Branco está loucado. Muito bem. Chegamos aqui à leitura de recadinhos do nosso programa do Hobbit, né? Um filme foda aí que acho que ganhou, né? Não ganhou aí como o mais visto aí da estreia. O pessoal tava falando que o Hunger Games lá ia ganhar, não tem uma parada assim? A Hunger Games é pra meninas, pô. Que isso? Discriminação. Hashtag branco discriminador. Da Maria da Penha contra mim aqui, né? Eu vou começar o e-mail aqui do Jorge Augusto. Cara, eu sempre quis falar isso, cara. Jorge Augusto. Boa noite, pessoas. Jorge presente com mais um e-mail colaborativo. Primeiro de tudo, agradeço os momentos disponibilizados pelos senhores com este evento. Foi, sem sombra de dúvidas, a ida mais épica ao cinema que eu já tive. Olha aí. Ah, mentira. Cada um de vocês, no caso dos presentes, Febrini, Lua? Que intimidade é essa, Lua? É clima de romance aí, viu? Olha aí. Febrini, Lua e Grock, é show de bola, cada um à sua maneira. Mesmo os que não puderam estar, são a mesma coisa. Ficar lendo dessa maneira de jocosa aí, é show de bola, cada um à sua maneira. Uma vez, gargalhei demais com a leitura de e-mail. O rolezinho, por mais que eu não tenha ficado até muito tarde, por motivos de eu ter que dormir na casa do meu tio, mas eu me diverti demais. Quanto ao filme, não tem outra palavra. Épico. Febrine, você falou no final do cast que ouviu a trilha da Sociedade do Anel bem baixinha ao fundo quando o Tan... Caralho, qual o nome disso aqui, mano? Tranduil. Eu não vi o filme, velho. Não lembro. A Mona fala do Aragorn ao Legolas, tanto que na hora eu comentei contigo. Claro, né? Também sou editor e por isso a gente consegue apurar a audição. Eu também achei muito foda. Short Beethoven. Short dando carteirada de editor aqui no e-mail. Pô, vai te fuder, velho. Só faltou falar o nome do podcast, dá o link. Você tá dando carteirada, velho. Se fuder, mano. Eu não tenho mais o que comentar. Só dizer que eu não me considero mais um simples ouvinte do ACC. E sim, um grande amigo de você. Oh, olha aí, obrigado. Obrigado, Short. Obrigado. Você é muito foda, Short. Amamos você. Short Beethoven. O Short Beethoven. O Short com as peruquinhas brancas, tá ligado? Ai, meu Deus. Espero o dia que eu possa conhecer a Sally pessoalmente. Cara, Short, é um galinha também, viu? Você me chama a Luana de Lua, chama... Agora quer conhecer a Sally pessoalmente, porra, velho. Tá. Pô, tamo atento, cara. Tiro pra todo lado. Pois o elenco do ACC só falta ela, creio. Olha isso, como cara. Assim? É muito canalha, falta velho. Menos peso de todo mundo. O Caldano, o Olivier, o Rodrigão, a Tati, o Branco. É tudo bem que gente. Ah, tudo bem que ninguém gosta de mim, né? Mas enfim. gosto sim. Um grande abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Short. Bom ano novo pra você, Short. Valeu, Short, pelo seu e-mail com a macaca. Você e a macaca. Rules. E pra quem não sabe, se você olhar lá no site do ACC agora no final do ano, a macaca, ela tá com o chapeuzinho do Papai Noel, cara. A Olivia colocou lá, ficou muito bom. Ficou uma da hora. Beleza, agora eu vou ler aqui o e-mail do Padu Aragorn. É pior, né? Essa foi a pior, velho. Já vi gente cantado, mano. Misturou o Hobbit no meio, nossa senhora. Aqui é remix. Tipo medley. É tipo o medley, tipo do Frank Aguiar, tá ligado? Que mistura três músicas em uma. Pupurri. Pupurri. Voltando à Terra-média depois de uma pontinha de alguns segundos no Hobbit. Primeiramente, queria tornar a pública tristeza de não ter ido encontrar CC. Não vou nem usar a desculpa que moro no Rio, porque teve gente que veio de bem longe pro encontro. Verdade, mas eu também não fui, lá fiquei triste. Do cu do mundo, eu cara. Eu tenho me enforcar, sim, que eu febrino e nem pra mandar uma lembrancinha, né, mas tudo bem. Olha, cara, eu só não fui porque eu tava trampando na hora, velho. Tipo, era humanamente impossível de eu ir, cara. Eu era 6h20, o começo do filme, eu tava trabalhando ainda. Quanto ao cast, eu curto muito mesmo a Terra-média, e pra mim pode dividir os livros em 3, 4, 5 filmes, contanto que eu continue visitando esse lugar fantástico. Infelizmente, fiquei um pouco decepcionado com algumas decisões que foram tomadas no final do segundo filme, pois achei meio desnecessária toda aquela perseguição na caverna, que podia ter sido substituída pelo combate no final com o Smaug, deixando esse último filme pra batalha em si. Achei muito fora de lugar e anticlimático o Smaug ser derrotado naquela forma nos primeiros 10 minutos do filme. Ó, tomei spoiler na cara porque eu não vi o filme já. É, caralho, mas, porra, obrigado. O livro de 1987, mano, vai tomar no cu, né? Eu tenho que anos, só é merda. Eu nunca li porque eu tive preguiça mesmo. Olha que filho da puta. Mas sim, a Batalha dos Cinco Exércitos é foda. Não acho, não acho irretocável igual a trilogia Senhor dos Anéis, mas isso é o de menos. A galera tem muita mania de ficar... Tipo, eu adoro Senhor dos Anéis, do fundo do meu coração. Mas o povo fala que sempre, é foda, é irretocável, é perfeito, não sei o que. Não é, cara. Tem um monte de coisa errada, um monte de coisa inventada. um monte de coisa que não colocaram, que tem no livro e é legal e não colocaram ali. E ou seja, é tão adaptação quanto o Hobbit agora. Exatamente. O exatamente, sim, né? Exatamente. Muita coisa que, tipo, cara, naquele discurso foda do Théoden, no livro, ele toca a trombeta. E quando ele toca com tanta força que estoura, malandro. Vira aquele pó, assim, o osso, tá ligado? E ele sai correndo através do osso, é do caralho, mano. No filme não colocaram. Porque, assim, é porque não tem como adaptar tudo, cara. Aí, exatamente. Tipo, por mais que os caras tentam, tentem deixar plausível tanto pro povo que é leigo, tanto pro fã, sempre vai ter a meia dúzia de fã xiita que vai ficar falando merda. Exatamente. Eu lembro quando teve a primeira trilogia, teve gente que ficou falando, não tem a parte do Tom Bombadinho. Ah, pô, vai se fuder, cara, na boa. É, tipo, várias paradas que, sei lá, tem no livro, ele não colocou no filme. No Hobbit aconteceu a mesma coisa. E um monte de incoerências que no Hobbit tem. No Senhor dos Anéis também tem. Lá na parte que o Frodo é picado pela Aracna, ele tá com a roupa de Mithril. E a Aracna pica ele no peito. Seria impossível ela conseguir furar o Mithril, tá ligado? Mas no filme ela furou. E, tipo, é uma inconsistência, mas não tira a beleza do filme, sabe? O Hobbit tem inconsistências também, mas não é por isso que você vai, porra, sei lá, o filme é ruim ou é imperfeito e tal. Cara, nada é perfeito. Nenhum filme vai ser perfeito. Nunca, ainda mais adaptação. Adaptação nada vai ser perfeito. Exceções, casos raros que às vezes o filme consegue ser melhor que o livro, mas é caso muito raro. Sim, sim. As cenas de ação são simplesmente espetaculares, e o relacionamento entre os personagens é ótimo. Eu só achei que a guerra foi menos grandiosa em comparação às cenas de ação localizadas. Vocês tinham ótimos combates, mas não tinha muita emoção na guerra como um todo, como em O Senhor dos Anéis. Quando o filme acaba, você está sem fôlego devido à emoção, mas não sabe muito bem como a guerra mesmo foi acontecendo e como ela terminou. Agora, como esse pode ser o último filme das obras de Tolkien, acho que eles podiam ter estendido o final. Faltou mostrar o que aconteceu com os personagens depois da guerra. Então acharam isso? O filme é até curto se comparado aos anteriores. É, então, tipo assim, eu também concordo. E vai ter mais coisa. A gente vai ter a versão estendida aí, e a versão estendida desse filme vai ser foda, porque vai ter um monte de coisa a mais, tá ligado? Mas, com certeza, na versão estendida vai ter, sei lá, morte do Thor, enterro do Thor, aliás, vai ter a parte dos bodes, que os bodes apareceram do nada. Quando a gente vê o trailer do Hobbit, tem uma parte que tem uns anões, né, numas balistas, atirando umas paradas, assim, nos orcs ou nos elfos. Não apareceu isso também no filme. Várias paradas que apareceram no trailer não estão no filme. A versão estendida desse filme vai ser foda, cara. Promete, né? Porra. Ah, mas pra mim essa parte de funeral e coisa não precisava, cara. Não, é legal, tá ligado? Porque eles enterram o Thorin com a pedra Arken em cima do peito dele, tá ligado? Pra que nenhum outro rei seja corrompido por ela e tal. É legal, é maneiro. Se colocasse no filme ia ficar bonito. Bem, é isso. Forte abraço. Fala, Eduardo Padu. Cara. Valeu, Padu. Valeu, Padu, pelo e-mail aí. Valeu, Padu. É nóis, brother. Obrigadão pelo e-mail e muito legal aqui as coisas que você apontou. Gente, a gente tem dois recadinhos pra vocês aqui. O primeiro é que a Nerd Sky tá de volta, hein? Olivier mexeu lá os pauzinhos dele, colocou a Nerd Sky no ar de novo, tá lá show de bola, tá tudo funcionando direitinho, postagens, amigos, tudo mais, tá perfeita a rede social. Entrem lá, comecem a usar diariamente a Nerd Sky, façam pelo menos um post por dia lá e arrumem a amizade, que tá legal pra caramba. E o outro recadinho é a promoção ACC Espadachim de Carvão, cara. Vocês têm que fazer o seguinte. Super promoção. cara. Promoção ACC Espadachim de Carvão. Aí tem que fazer igual aquele maluco lá, o Botini, né? Ai, mãe Botini, como é que é essa promoção, feminine? Ai, cara. Ostentação ACC aí, viu? Verdade. Galera, a promoção ela vai funcionar da seguinte maneira. Em primeiro lugar, o prêmio vai ser um livro Espadachim de Carvão. Aí você vem e pergunta, ai Febrile, mas eu já tenho o livro Espadachim de Carvão. Você tem o livro Espadachim de Carvão, mas você não tem o livro Espadachim de Carvão assinado pelo Afonso Solano, pelo Duque Estrada e pelo Didi Braguinha. Cara, pra participar da promoção vai ser muito simples. Vocês vão aqui no post desse programa e vocês vão responder lá uma pergunta que é a seguinte. Se você fosse filho de um deus, vivesse a sua vida toda dentro de uma caverna e se visse obrigado a sair de lá, pra que lugar do mundo você iria, cara? Do mundo não, né? Pra que lugar você iria? Pode ser qualquer lugar que a sua... Pode ser também. Pra qualquer lugar que a sua imaginação te mandar. E vai funcionar da seguinte maneira. Vocês podem colocar as respostas aqui no site, aqui nos comentários desse post. Não é no Facebook, é no site. A partir de hoje, quarta-feira, o que vai acontecer é o seguinte. Vocês podem colocar o nome de vocês até o dia 28. Dia 28 vai fechar essa etapa da colocação das frases e tal. E vai começar a votação, que vai ser aberta para geral, entendeu? A gente vai disponibilizar o link para vocês. Vocês podem votar quantas vezes vocês quiserem nas frases que vocês acharem legal. E espalhem, divulguem pra galera, sabe? Aproveitem e divulguem o programa também. E fala pra galera votar. E fala qual que é a sua frase e tudo mais. E fiquem atentos lá, porque essa parada de votações vai rolar até sexta-feira, dia 2. Então, só repetindo. Vocês podem colocar as frases até dia 28. Aí do dia 28 até o dia 2 vai rolar a votação. O resultado vai sair no programa do dia 4. Vota pra caramba, espalha pra galera e quem ganhar a parada toda vai levar o espadachim de carvão autografado por Afonso Solano e vai ter um bônus, né, cara? Um brinde aí que vai ser a caneca da Odin com pimenta. Caneca foda. Eu já vi a caneca. Tá animal demais, porra, cara. Aí sim, vai levar... Então é isso aí, galera. Participem da promoção. Boa sorte pra todo mundo, vamos pôr aí a criatividade e a imaginação pra funcionar e vamos que vamos, e agora vamos pro cast do Espadachim de Carvão. Pelo que eu tô vendo, acho que todo mundo aqui engoliu o livro em menos de uma semana, né? Sim. Pô, sem dúvida. Direto. 16 horas. Cara, eu li isso aqui muito rápido. Eu fui terminar ontem. Eu acho muito difícil quem acompanha assim, o mundo, a podosfera, que é alguém que não conhece o Afonso, mas quem não conhece assim, vamos lá. O Afonso Solano nasceu no Rio de Janeiro, 13 de novembro de 81, e ele é conhecido principalmente pelo podcast dele Matando Robôs Gigantes. Uhum. Ele trabalha também como ilustrador, fez trabalhos pra Globo, Record, até pra Images, Comics. Ele fez esses trabalhos como ilustrador, né, cara? Porque o Afonso, ele ilustrador. Sempre gostou de desenhar desde pequeno e tal, e ele sempre reforça isso. Eu verificando sobre ele uma coisa que eu não sabia, ele é primo do Gabriel Pensador, do rapper. Olha aí! Caraca! Ele contou, eu fui na Bienal, ele tava contando pra, se não me engano foi na Bienal, ele tava contando pra gente que desde pequeno, né, ele gostava de desenhar monstrinho, essas coisas, e ele queria fazer isso, né, ilustração, ele sempre colocou desenho, mostrou pro pessoal, só que não levavam muito fé nele, porque, pô, os pais, né, coisa de ilustração, não, cara, quer que o filho seja advogado ou médico. Uhum. Aí ele comentou que uma vez, ele tava, acho que na casa da tia dele, se eu não me engano, e chegou o priminho Gabriel dele lá, né, o Afonso era muito novinho, ele tava contando, chegou o primo dele Gabriel, que é o Gabriel Pensador. Aí essa tia dele, ela tinha um piano, aí o Gabriel pediu pra aquela tia ajudar ele a compor, tocar um ritminho pra ele mostrar a letra daquele tava escrevendo, esse tipo de coisa. Ele e o Afonso foram lá brincando com os brinquedinhos, ouvia eles fazendo isso com o Gabriel Pensador, lá a tia dele. Aí depois ele contou que quando o Gabriel Pensador foi embora da casa, a tia virou pro um pequeno Afonso e disse: "Ai, esse menino com essa coisa de rap não tem futuro." Mandou. Uma vez eu ouvi ele falando que ele criou o Adapac, assim, ainda histórias de desenhando assim na adolescência. Ele fazia tipo historinhas em quadrinhos na casa dele e ele foi criando lentamente esse universo. Eu cheguei a conhecê-lo também na Bienal, ele me contou que levou 10 anos pra conseguir lançar o Espadachim de Carvão. Sim, ele falou que o universo ele foi se construindo junto com ele e ele só conseguiu em 10 anos preparar, escrever a história inteira, organizar todo o universo e assim ele foi indo. Tipo, não foi uma coisa, pô, de 5 ou 2 ou 3 anos. De acordo com todo o desenvolvimento dele, como pessoa ilustradora, ele foi imaginando o universo, essas coisas aí que deu um resultado esse livro aqui. Que a continuação vai sair ano que vem, né? Eu acredito que quando ele lançou já tinha uma boa parte adiantada. Então, porque tipo assim, até um depoimento próprio, porque eu escrevo uma história também que eu venho criando um universo. E cara, quando você cria um universo assim do zero, tipo o Afonso fez e tal, é muito trabalhoso, cara, é muito trabalhoso, porque a história ela ganha vida tanto pra frente quanto pra trás. O passado dela, cara, vai crescendo de uma forma, sabe, incontrolável. E aí vem outros personagens, vem lendas, vem lugares, vem muita coisa do passado, então perde-se muito tempo nisso. Às vezes a pessoa pensa, pô, o cara levou 10 anos pra escrever um livro de 250 páginas, pô, mas se você for ver todo o universo que o cara criou, meu irmão, é um trabalho fodido, sabe? Tem que ter, além de ser interessante, tem que ter uma coerência muito boa, sabe? Você não pode falar, ah, chegou lá os deuses e criou as pessoas e já era. Não é assim. Tem que ter uma coerência, tem a história por trás disso. Por que que eles chegaram, por que que eles criaram, entendeu? Eu vi uma entrevista recente do George R. Martin falando sobre dicas para jovens escritores, né? Ele disse que existem dois tipos de escritores, os arquitetos e os jardineiros. O arquiteto que ele planeja tudo antes de começar a desenvolver, e o jardineiro que ele vai escrevendo e as coisas vão meio que fluindo, vão meio que crescendo, e você tem que ter um pouco de cuidado pra não sair do seu controle. Sim, é bem por aí mesmo. Então, o Afonso, que ele começou nesse negócio mesmo de internet, que mais que eu ouço nos podcasts, que ele sempre conta, com o pessoal do Omelete. Ele tinha lá, o pessoal do Omelete viu um trabalho dele, gostou. Ele, se eu não me engano, mais dois amigos, eles começaram a fazer uma, como que é, dizer, um livro, como se fosse um livro-jogo, só que no site do Omelete, entendeu? E eles escreviam a história, como se fosse um HQ que você escolhia o que, que você queria fazer, no caso. E foi o que tava dando super certo, super legal. E ele só tinha 17, 18, 19 anos. E os amigos dele, que trabalhavam muito junto com ele, começaram a ir pra faculdade, não tinha mais tempo, e ele só se viu sozinho, entendeu? Com esse projeto do Omelete. Aí acabou, mas dentro disso, dessa historinha do livro-jogo que ele fazia online, já começou a se criar o universo de Kurgawa, né, Zá? Sim, ele começou a aprender mais ou menos a criar o universo, né? Ter a criar estrutura que veio a ser Kurgala, que veio a ser o universo do Espadachim de Carvão. E pra quem não conhece o podcast do Afonso Solano, MRG, né? Se é que tem alguém que não conhece, vai ter um link aí na descrição, né? Aí. E tem também o canal do YouTube. São dois canais, né? Tem o canal do Matando o Robô Gigante Show, que é onde os caras aparecem lá em vídeo e dão opiniões super diferenciadas e tal. E tem a Hora Super, que eu chamo de Tantu e Magano. Sentido. Mas o cara, aquela Hora Super é maluquice, cara. Muita loucura. Bom, o que eu me recordo de podcast, já ouvi que ele participou, é essa história mesmo. Ele morava, ele contou que ele, no começo, a relação que o livro, que o personagem da PAC, tem com ele pessoalmente. Que no começo, ele morava no Rio de Janeiro. Ele morava no Rio de Janeiro e ele morava num apartamento. E se via cercado com, pô, tudo uma coisa em movimento, uma agitação. Ele vivia muito bem naquele apartamento. E por causa de trabalho, quando ele era pequeno, do nada ele se viu no Pantanal, se não me engano. Que ele falou que, tipo assim, o universo dele, como se fosse um paralelo com o livro, vamos fazer aqui, o que ele vivia na caverna, que ele via super seguro, via super bem, de repente ele foi tirado daquele universo, daquele lugar que ele tava, e foi colocado num lugar selvagem, com criaturas, com coisas que ele não conhecia, entendeu? E ele foi aprendendo lá. Por isso que tem vários monstros, ele comenta os animais selvagens que tinha lá no Pantanal, que ele cresceu lá por causa do trabalho do pai dele, que ele teve que se mudar. Então ele saiu, tipo, de uma selva de pedra pra ir pra uma selva de verdade. E mesmo sabendo algumas coisas em teoria, né, cara, a prática é diferente. É como se fosse o Adapa, que a gente vai falar. Quando ele sai da caverna, ele sabe, em teoria, como funciona o mundo. Ele não é ignorante, né, cara? Ele sabe em teoria, mas lá na prática é outra coisa. Por exemplo, a gente aqui sabe, se a gente for morar lá no Amazonas, lá no meio do mato, pô, você tem que tomar cuidado, não sair à noite, não sei o quê, mas na prática lá é outra coisa, né, cara? É, o que acontece é que o Adapa, que ele acaba tomando vários sabe de nada inocente durante a história dele, né? Exatamente. Não, o símbolo da cidade aqui, ó, de boa, tem que pagar o símbolo pra entrar. Vou comprar o símbolo da cidade para entrar na cidade. O símbolo era uma mão com o dedo do meio pro lado dele, né? E ele, olha que símbolo engraçado. Coitado. Está com a sua moeda do conselho, filho? Veio uma voz à sua direita. Adapak já tinha visto muitas roupas deixadas no telhar da margem do lago. Por isso, reconheceu que o tecido que esse êxodo de humildade vestia era de excelente qualidade. Seu bico era adornado com belos brincos de osso, algo que o espadachim nunca tinha visto nas enciclopédias. Ele carregava uma pequena bolsa presa à cintura. Pelos quatro que são um, o que é você? Você está doente? Não, eu sofri um acidente. Sou um humano. Me queimei. Mentira da Tati, puxando o capuz mais para frente. Oh, eu lamento. Então é mais importante ainda que você esteja com o Brasão do Conselho. Posso vê-lo? Brasão do Conselho? Eu não sabia que precisava de nada disso. Pelos quatro, há sempre um desavisado. Filho, se não estiver com uma dessas, aqueles dois ali não vão deixar você entrar, entende? Acredite em mim, já trabalhei nos portões antes disso. Há quanto tempo não vim à cidade, filho? É a minha primeira vez. Então é por isso que está falando bosta. Tome. Ele disse irritado, entregando o objeto para o rapaz. A taxa de 50 escamas. Tudo isso? Está certo? Escute, eu não tenho que ficar aqui discutindo economia com você, filho. Se quer reclamar, reclame com o conselho. Eu não tenho tempo para... Não, eu não quis dizer isso. Aqui, tome. O ex-jogador dinheiro lhe entregou o símbolo e seguiu montando em direção ao final da fila sem olhar para trás. Cara, o livro, Os Parachins de Carvão, ele tem a história principal, né, vamos dizer assim, e ele trabalha com flashbacks, né, com flashbacks de coisas que vinham acontecendo ali na vida do Arapak e tal, até chegar num momento próximo, assim, vamos dizer, da história principal. É, na verdade, ele é dividido entre a trama e o prequel, né? Ele já meio que embutiu o prequel no livro, né? Então, você vai, então, conhecendo a história do Adapki, conhecendo o passado dele, os problemas que ele teve, e, ao mesmo tempo, você vai acompanhando uma história que, essa história, ela é a mil, né? Você vai lendo e você tá querendo ler cada vez mais e mais e mais, né? E aí isso te aproxima um pouco também do Arapak, do Adapak, né? Que o nome dele é Adapak. Mas é muito difícil falar Adapak. Então a gente fala Adapak, que é mais fácil. E cara, ele é uma pessoa que a gente já veio falando, ele é muito inocente, cara. Porque ele não conhece o mundo lá fora, né? Ele cresceu na caverna com o pai dele, que é um dos quatro deuses que são um, de Kurgala. Enquinar. Inclusive, quando eu ver Deus na minha frente, eu vou perguntar: você é uma planta? Nossa, mano, sério. O que foi aquela descrição? Eu não consegui entender. É uma planta, cara. Pra mim, eu imagino um vaso com uma cara feliz. Eu lembrei um pouco do monstro do pântano, não. Daquela HQ, só que maior, sabe? Na verdade, se vocês pegarem o livro, a parte de trás da capa, mais ou menos ali é um Enquinar. É verdade, é. Aquele desenho verde ali, todo. É um dinguiri, na verdade. Né? Aquilo é um Enquinar. Minha cabeça explodiu agora. Aham. Ele tem uma cabeça meio alienígena e tal, e eu tiro muito de conceito, assim, eu sou meio maluco, eu começo a tirar muito conceito dos livros que eu leio, e pra mim, cara, que eles são de outro planeta, vamos dizer assim, de outros lugares, porque eles se assemelham muito a alienígenas. Se você pegar o Afonso Solano, por exemplo, ele curte pra caralho o ufologismo, tá ligado? E você entende isso que provavelmente ele deve ter colocado alguma coisa do tipo na história dele. Exatamente. Ele sempre foi muito ligado à ufologia. Tudo que tá relacionado a esse universo, ele conhece muito, muito mesmo. E você vê isso muito no Espadachim, por causa das criaturas, do universo que ele criou lá, como que o universo se construiu, a origem dele. Tá muito ligado a isso que a gente tem de cultura pop, de ufologia, de relatos, esse tipo de coisa. É, mas ele faz uma mistura com Conan, com um monte de coisa, cara. Não é só isso, sim, Lovecraft. É o Robert Howard. Mas tipo, os Dinguiri, que são os deuses, né? Um dos quatro ali é o pai do Adapak. Tem algumas passagens, né, que o Adapak fala, pô, como é que era lá, onde você veio? E ele olha, né, o Enquinar, para as estrelas e fala, era diferente daqui e tal. Isso traz muito para mim essa parada de que era de outro lugar e tal. Mas o que acontece é que o Adapak sai da caverna, ele se vê obrigado a sair dessa caverna, que era o mundo dele, né, cara? Ele não saía dali. E aí ele vai pro mundo de fato, né, cara? Pro mundo real, pra cidade grande. E ele vai logo pra cidade de Urpur. E como os meninos falaram aí, é como se ele tivesse ido já pra Avenida Paulista, sei lá. Foi pra São Paulo já. O cara nunca tinha saído de casa. Eu vou pra São Paulo aqui no carnaval. É verdade. Aí o Adapak, ele se vê numa situação que é a seguinte: existem pessoas querendo matar ele e ele não sabe por quê. E esse é um grande plot ali do livro, né, cara? É um grande, como é que posso dizer? É o objetivo da parada, né? O objetivo é o que? O livro já começa com ele tomando porrada já e tendo que fugir de um bando de gente atacando ele. Então ele tá lá na caverninha dele, uma galera ataca ele e pum, vai pra Urpur, né? E é uma forma muito legal dele de apresentar o personagem e o universo pra gente, né? Porque ele sai daquela caverna onde ele não tinha contato com aquele mundo, né? Ele conhecia dos livros e tal. E aí ele vai conhecendo e a gente vai conhecendo também. Então isso é muito legal, dele tá tão perdido quanto a gente tá naquele universo, sabe? E não tem uma explicaçãozinha detalhada, a gente vai descobrindo junto com ele, de acordo com que as coisas vão aparecendo, né? Isso é muito legal. Sim, ele é o personagem orelha, ao mesmo tempo que ele é o protagonista, né? Sim. E é engraçado que o Adapak não tem orelha, né? Exatamente. É até legal porque o livro não tem mapa, né, inicialmente. Então o leitor, isso, às exato. Vezes, procura o mapa e não tem. Eu acho que eu vi uma explicação, acho que foi no site do Afonso Solano, Espadachim de Carvão, que falava que seria injusto se o leitor tivesse um mapa, porque você tá, sim, ali andando lado a lado com a Adapak, você tá descobrindo o mundo, sabe? E ele não sabe nada. Se você soubesse todas as localizações e tal, ia ser meio trapacear, né? Você estaria trapaceando ali. Você tem que ir conhecendo a parada junto com o personagem. É muito legal isso. Na primeira vez que eu li, por exemplo, eu li rapidão, assim, porque eu tava muito ansioso. E eu tava, por eu ser fã do MRG e tudo mais, eles falaram que ele escreveu pensando nos amigos. Então toda hora eu ficava procurando o Didi Braguinha, o Beto Estrada, tá ligado? O livro dele. Eu não sei vocês, mas... E da segunda vez que eu li, óbvio que eu já conhecia a história e, tipo, já tava mais... já tinha mais na cabeça o plot e tudo. Mas você degusta mais de um jeito... Sabe, você vê a história acontecer, você volta para aquele universo, porque o livro, ele tem um universo fantástico. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas para mim, eu acho que o ponto mais forte do livro é o universo. Não, com certeza, isso é verdade. Tem uma coisa aí do mapa, que é uma coisa do livro do Solano como um todo, assim, ele foge muito do que a gente está acostumado a ver na literatura de fantasia, geralmente, sabe? De livros que você tem 1000 páginas, e dessas 1000 páginas você tem às vezes 100 páginas só descrevendo, descrevendo, descrevendo, descrevendo. Ele foge disso. Eu acho que o do não ter o mapa também é legal, sabe? Porque ele foge da coisa que virou meio que uma regra, sabe? Livro de fantasia tem que ter esse tipo de história, tem que ter mapa, tem que descrever. E não, cara, não precisa. Você pode fazer uma coisa diferente, sabe? Isso que eu achei bem, bem impactante do livro. Assim. É corajoso. Porque, de certa forma, você fica no lugar da Adapak conhecendo o universo, né? Isso. Você vai meio que numa jornada pelo universo. Isso ficou muito legal no livro. Sim, logo de cara você já aprende o círculo de Tambu, né? Tibau. E vai aprendendo aos poucos, ele tem a conversa mental com ele mesmo, e você vai entendendo isso. Ele descreve de leve até os inimigos, né? Ele vai explicando mais ou menos como é que é cada inimigo, como é que é cada monstro. Isso, pra quem desenha, no meu caso, cara, é fantástico. Porque, meu, você quer desenhar no momento que você tá lendo. Ou você para de ou você continua lendo, ou você começa a desenhar e, tipo, você entra num conflito interno, cara. Mas o livro é muito legal nesse aspecto. Tem uma parada também que eu acho muito interessante, que, como a gente citou, o Adapak, ele vivia na caverna, né? Com o pai dele. Desde que ele era criancinha, cara. Então ele só cresceu dentro da caverna. Ele lia os livros de ficção fantástica, As Aventuras de Dantu e Magano, e lá nos livros ele descobria, pô, aqui um castelo, né, as muralhas, aqui a cidade, como que é a muralha, caralho, é gigante, né, tem uns putos de umas estátuas na frente, e aquilo ali era o mundo pra ele, né, cara. Então quando ele sai da parada, acontece aí que vocês falaram, ele já começa a descobrir o mundo diferente do que ele imaginava. Ele olha a muralha lá da cidade, a muralha tá quebrada. Porra, essa, sabe? Tá remendada, tá suja. Faz um pouco de alusão, talvez, ao mito da caverna do Platão, né? Ah, com certeza. Total, mas é também um lance de expectativa, né? Você várias vezes, você vê uma coisa, você tem uma expectativa, aí quando você chega no lugar, não é aquilo, entendeu? Acho que tem muito disso também, né? E uma outra coisa que é bem legal também é que pelos livros, ele criava uma expectativa quanto aos seres, né, as criaturas ali, de uma coisa muito romanceada, sabe, de você ter o bonzinho, o vilãozão do outro lado, e aí quando ele sai, não é nada daquilo, por isso que ele é enganado, né, muitas vezes, porque realmente ele tinha uma visão, então, ele tinha aquela visão do livro ali, né, então é bem legal isso. E você vê também, pontuando uma coisinha rapidinho, uma inversão desse papel quanto aos deuses de Kurgala, que durante a história ele passa por alguns monumentos, né? E as pessoas, cada uma vê os Dinguiri de uma forma. Então, o cara desenha lá uma criatura alada, no chafariz, sabe? Aí o outro desenha uma criatura com 9 cascos de altura, imensa lá, que não tem nada a ver com os Dinguiri, sabe? porque as pessoas não conhecem o Jinguiri, então elas imaginam daquela forma, né, interpretando. E ele interpretava o mundo através dos livros ali, da literatura, de uma forma. E quando ele viu que era totalmente diferente, ele falou, caraca, que merda, que era na cabeça dele muito louco, né? Uma coisa que acredito que seja influência, que você vê isso aí no Sandman. Que no Sandman, o Morfeu, né, o Deus Sonho, cada religião, cada povo via ele de uma forma. O africano via ele, chamava ele de um nome diferente, o nórdico chamava ele de uma coisa diferente. Acredito que ele meio que tenha sido uma espécie de referência disso aí, né? Sim, e até não só falava, como via, né? A hora que o Sandman encontra com o Ajax, lá o Ajax vê ele de uma forma totalmente diferente. Verdade. Do que ele apareceu antes, né, cara? É bem legal. Ele diminuiu os passos para avaliar melhor o cenário, sentindo as pernas fraquejarem frente ao fato de que seria a primeira vez que conheceria pessoalmente um lugar assim. Adapak estava acostumado às descrições das cidades dos livros de fantasia que lera na adolescência, detalhando muralhas gigantescas guardadas por estátuas colossais de imperadores retratados em seus auges. Urpur falhava em atender tais expectativas. Seus muros eram altos e resistentes, mas a engenharia grosseira os afastava da grandiosidade e beleza que o rapaz imaginara. Grandes blocos de pedra haviam cedido ao tempo e despencado, deixando espaços vazios ou remendos apressados feitos por profissionais que não se preocupavam com a estética. Em vez de estátuas magníficas, torres circulares vigiavam o mundo exterior. Ainda que decepcionado, o jovem não pôde deixar de respeitar a capacidade dos mortais de construir estruturas a partir dos recursos naturais do mundo, algo muito distante da realidade de sua casa. E ainda as raças e os seres do universo do Platinho de Carvão. Eu, pra mim, como eu sou um cara que gosto muito de ficção científica, e pelo que eu sei bastante do Solano, gosta muito, todo tipo de filme de monstro, ele fala que adora filme de monstro. O filme pode ser trash, pode ser lixo, ele fala que tem monstro, eu gosto, sabe? E a gente vê isso bastante nas criaturas que ele cria. É uma coisa bem duas bocas, quatro olhos, quatro braços, um tem uma orelha grande, outro tem, cada raça tem sua especialidade. E dentro do livro, em cada capítulo, você tem alguma ilustraçãozinha que às vezes mostra um pedaço dessas raças, um pedacinho bem sutil delas, que é muito legal pra você trabalhar um pouco a imaginação. Porque às vezes tem uma descrição que é muito complicada de uma raça. É uma coisa totalmente diferente. Isso é total Lovecraft, né? É total Lovecraft que ele pega, né? Uhum. Porque, por exemplo, ele tenta fugir o máximo do conceito humanoide, né? Dessas raças, né? Porque isso. Geralmente, quando você viu Star Trek, era tipo o cara vestido de ET, entendeu? Que não era um ET, entendeu? Ele tenta deformar o máximo essas criaturas, óbvio que outras não, né? Tem bastante criatura humanoide, mas, cara, tem muita criatura que ele tenta fugir desse padrão, né? Uhum. Eu acho assim, tem uma coisa que o Zé falou aí, realmente, e assim, não é simplesmente um humano que tem o cabelo diferente, um é grande, o outro é baixo. Não, é criatura assim, que realmente é difícil você imaginar aquela criatura no primeiro momento, e isso eu achei muito, muito legal, assim. Só que uma coisa que eu acho, um ponto, é que eu acho que não precisava de humano na história, sabe? Eu gostaria muito de ver essa história sem nenhum humano. Porque os humanos não mudam muito ali. E ele já criou uma coisa tão fantástica, cara. É indiferente os humanos um pouco na história, eu acho. Sim, sim. Os personagens mesmo, é legal você ver os monstros, né? As outras raças, os humanos. Isso, exato. Então, porque é humano. Eu acho que ele usa os humanos aí também pra poder fazer uma inversão aqui com a gente, cara. Porque no mundo real, nós, humanos, né? Seres humanos, a gente se acha superior pra caralho. E se você prestar atenção dentro do universo de Kurgala, os humanos são os mais inferiores, cara. Porque todas as outras raças, elas, sabe? Pô, os sadumonianos, eles são altos, eles são fortes pra caralho. Guardirianos, eles escutam, ah, puta que pariu, eles veem melhor, sabe? E eles têm, o Shariani, que tem a força e tudo mais, eles são muito superiores aos humanos, sabe? Então eu acho que ele usa os humanos ali como a raça mais fraca, pra fazer um paralelo com a vida real, sabe? Aqui você se acha tão foda, lá em Kurgala você não bosta, cara. Eu vejo que os humanos são tão alienígenas quanto os alienígenas são pra gente ali, entendeu? Sim. Ele é só mais um no meio ali, né? Mas, tipo, no meio daquele bando de alienígenas. Tem uma das raças que foi a minha entrada, né? Que são Inanarianos. que são aquelas mulheres da pele roxa, né, cara? A pele púrpura. E os olhos negros, e elas têm um aroma muito bom que ludibria a mente e tal. E puta, eu achei sensacional essa raça. Tem tipo joias nas peles, assim, negras, que tipo bolinhas pretas, assim, tipo, que brilham, fazem um reflexozinho maior. Esse é bem o que o Areira falou mesmo, sabe? É bem, destoa bastante. Os Sadumunianos, que é outros seres que existem, são criaturas enormes, peludos pra caramba, sabe? Umas bocões cheias de dente, forte pra caramba. E tem uma parada também, já me estendendo um pouco mais aqui na minha vez, que hoje em dia, cara, os leitores, eles têm um problema foda. Muitos dos leitores. Que é, o cara tem medo de imaginar. Não sei de onde que aconteceu isso. Ah, exatamente, cara. Tipo, o cara lê, aí tá escrito assim, porra, você tem lá um ser. Vamos pegar aqui os Sudumunianos, por exemplo, né? Que são esses seres enormes, peludos e tal. E lá no livro, o Afonso descreve o cara como um cara alto pra caramba, peludo, forte, assim, fedido e tal. E aí o leitor, às vezes, puta, não tô conseguindo imaginar. Porque na minha cabeça, eu tô imaginando um cara peludo, forte e alto pra caramba. E com os dentes assim. Mas é exatamente isso que o cara descreveu. Às vezes o cara descreveu a parada. Não, sabe? Mas assim, eu vi muita gente reclamando que, ah, faltou no final um glossário das raças, uma descrição mais completa, ilustração. E, cara, eu acho que às vezes você não precisa, sabe, cara? Uhum. A galera, às vezes, tá muito preocupada em ter tudo jogado na sua cara, assim, sabe? A questão do mapa, isso, a pessoa não quer ler e imaginar, sabe? Ela tem que ver primeiro pra depois transportar, sabe? Eu acho, realmente, a galera tá um pouco preguiçosa, às vezes. É, então, cara. Uma coisa que é legal, uma coisa que eu achei bem legal, por exemplo, quando eu terminei de ler o livro, eu desenhei umas 8 raças, tá ligado? Deles, assim, eu fui desenhando um monte de coisa. Desenhei, mano, o Paco, desenhei Telalec, desenhei Tarish, desenhei até a Cirara, tá ligado? Desenhei um monte de gente, tá ligado? Inclusive, eu peço licença pra eu falar lembro, que tem um desenho dele lá no site do Espadachim de Caio, olha aí. Sim. Olha aí. Não, mas que eu acho que até o Wikibu lá, esqueci o nome dele agora, da raça, mas essa raça que é grande, que é autona, tal, magrela, que ficava falando Wikibu pra ele, eu desenhei de um jeito. E quando eu mostrei pra ele, os Mellet, aí ele chegou pra mim e falou, cara, engraçado porque você desenhou de um jeito muito diferente do que eu imaginei. Tipo, você desenha uns negócios nos ombros dele, eu não imaginava isso. Eu cheguei, isso aí é que, sei lá, eu achei que ficaria legal e tal, comecei a pirar, né? Tipo, sim. Eu pego o que ele me passou e eu comecei a, tipo, beleza, deixa eu construir de um jeito aqui. E ele falou, pô, ficou mó da hora, tá ligado? E até no quando ele assinou meu livro, ele até falou, espere minha ligação para o Guia Ilustrado de Kurgala. Tipo, lógico, brincadeira, tudo mais, mas foi muito legal você ficar imaginando. Eu mandava os desenhos pra ele curtia no Twitter, falava um monte de coisa. Esse lance de você realmente imaginar é o mais legal do livro, cara. As pessoas não podem ter medo disso, tá ligado? Sim, é outra coisa de algumas coisas que ele não explica, o quanto vale um casco, quanto tempo é um ciclo, essas coisas pra gente, pra nossa realidade, porque isso não faz falta, entendeu? Se você lê que uma raça tem 3 cascos, no capítulo seguinte uma outra raça aparece com 8 cascos, o que me importa é que aquela segunda é quase 3 vezes a altura da primeira. Então não me importa se um casco é 10 centímetros ou é 1 metro, entendeu? A galera às vezes acho que fica muito presa no mas me fala quanto é. Mas como, sabe, fica muito preso. Ele esquece essa parte de imaginar, realmente. Ele dá várias pistas. Acho que tem uma passagem que ele fala que um casco é mais ou menos um palmo do Adapac, uma coisa assim. Do palmo então, do Adapac. Ele dá algumas pistinhas. Ele não dá a medida exata, né? Pô, sei lá, 28,2 centímetros. Não, sabe, não precisa. Sim. Não precisa. Isso. É porque, na verdade, literatura fantástica, eu acho desnecessário você ficar determinando tudo, colocando medidas assim. Porque se ficar dessa forma, vai deixar de ser fantasia, vai virar ficção científica. Tudo tem que ter uma explicação. É porque, tipo assim... ter o A mais B, não, cara, não pode ser assim, meu. É tipo, essas paradas que o Afonso traz, que ele traz muita coisa nova, cara. Ele traz essas medidas dos cascos... Ele traz os círculos, né? Os círculos Tibau que a gente vai falar. Ele traz um universo novo. E às vezes, o que acontece? Até você se adaptar a esse universo, demora um pouquinho. Então o leitor pega ele, lê a primeira página e ele já quer saber tudo. Não é assim, cara. Calma. Você tá chegando agora na parada. É tipo você pegar o Senhor dos Anéis e já querer saber tudo sobre o universo lendo só a primeira página. Não tem como. Você tem que ir conhecendo o mundo ali. Então essas paradas novas que traz, por exemplo, não tem ferro, né? No mundo de Kurgala não tem aço, essas paradas. Osso, né? Não existe. Tudo feito de madeira, de osso e tal. Então é muito interessante essas paradas novas que ele traz. E isso complementa pra caramba a própria história. É, ele, até graça, fala, né? Ele até fala que quanto mais claro o osso, mais forte é. Não, ele vai criando a realidade. É o contrário, é o contrário. O âmbar antigo é o mais forte. E o âmbar recente é o mais fraco. Então, mas o antigo ele é mais claro. Ah, tá. Não, tanto que a espada dele, as espadas dele são mais claras, né? São brancas, né? Joias, né? É, e essa questão da imaginação com as raças, com o universo, eu acho que talvez tenha um pouquinho de falta de descrição assim, mas não que interfira nessa questão da imaginação. Mas pensando o seguinte assim, a gente tá no século XXI, 2014 agora na gravação. Eu acho que o pessoal de hoje em dia tem necessidade da descrição, por causa que antiga, isso que eu gosto muito desse livro, a questão dele da imaginação, da fantasia, me lembra um pouco de RPG, por causa da imaginação, porque antigamente isso, a gente tinha limitações técnicas e não conseguia ter aquela coisa, a gente trabalhava a imaginação, não tinha como ter imagem daquilo, não tinha como ter uma descrição daquilo, era uma coisa trabalhando mais a imaginação, e eu achei muito legal isso. Sim, e por cara. Isso que alguém reclama, por causa que o pessoal tá acostumado hoje em dia a ter tudo, sabe? Uma CG faz, exato, uma animação, computador faz, entendeu? Tem tudo já na mão, a animação gráfica faz, entendeu? E essa coisa de imaginação que funciona nesse livro com as raças, com o universo, é muito legal de você pensar, ele faz você pensar naquilo. E você cria o seu próprio universo dentro de um universo que já foi criado, que você tá lendo. O universo do Solana, as raças e tal, ele me mexeu muito com a minha cabeça, né? Eu li muito rápido, então eu mergulhei fundo no livro e tal. E ele me trouxe muito um jogo, cara, que eu joguei muito na minha infância, que era o Breath of Fire, né? Breath of Fire 3, se eu não me engano. Clássico. Sim. Que o mundo era cheio de raças e diferentes e tal, e você tinha até o protagonista, era um menino que era meio dragão, a outra menina era um anjinha e o outro cara era um felino, sabe? Então me trouxe muito essa parada, o jeito das cidades e tal, como as pessoas se comportam. Porque lá no Breath of Fire, o Ryu, que é o personagem principal, ele também era mó inocentão, assim, mó bobão, né? Então a galera tentava enrolar ele em todo momento e tal. Me trouxe muito essa parada, achei muito foda isso aí. Pode crer, pode crer. Tem outra coisa também das raças, não da descrição, assim, da imaginação, mas os nomes das raças e os nomes das criaturas que vão surgindo, que às vezes o nome é muito estranho, sabe? Assim, cara, às vezes eu olhava o nome e falava, eu não tenho a mínima ideia como fala isso. Isso eu achei muito legal. Teve gente que reclamou que é difícil de você pensar no nome e tal. Mas, cara, eu fico imaginando, se a gente aqui na Terra, você pega pessoas que tem, sabe, pega um árabe, tem nomes e, sabe, completamente diferentes, imagina num universo em que você tem aquelas criaturas de raças completamente diferentes, entendeu? Eu acho isso muito legal, de às vezes você pegar um nome que você não tem a mínima ideia de como fala, de você ter dificuldade de memorizar aquilo, entendeu? Eu acho que isso é muito coerente com o universo que ele criou. E tem gente que reclama, mas eu acho muito positivo isso. Sim. Eu vi o nome de uma raça, tipo assim, eu passava tipo, o olho uma vez. Aí, tipo, eu nem ia direito. Ah, soou assim na minha cabeça, vai ser assim essa final do livro, tá ligado? Isso, exato, pode crer. Se eu posso parar pra pensar, tipo, porra, tem raça que tem duas bocas. O jeito dele falar é totalmente diferente. Isso. Vai que ele tá falando uma palavra e outra palavra ao mesmo tempo. E aí o nome é esse. Entendeu? Você tem que se virar se você não tem duas bocas, tá ligado? As tábuas da janela dobraram-se violentamente para dentro do depósito, cuspindo farpas por cima de sua cabeça. O segundo impacto foi ainda mais forte, permitindo que a luz adentrasse livremente em feixes brancos, queimando a escuridão. Adapak moveu o corpo para o canto e desembaiou uma de suas espadas gêmeas. Iji, a lâmina de osso, despertou, com um silvo ao deslizar no forro da bainha, implorando para que sua superfície, perfeitamente branca, logo fosse maculada. Um terceiro baque agora destruía completamente o canto da janela lateral, abrindo um rombo grosseiro para o mundo exterior. Um deles entrou. Guiada pelas experientes mãos do espadachim, a lâmina de Iji projetou-se em linha reta, atravessando o crânio da Gondiriana pela têmpora direita, Tão rápido quanto entrara, retrocedeu, colorindo as paredes com sangue e massa cerebral. Os dedos compridos da invasora largaram a grande massa de osso que a empunhava, acompanhando o corpo pesado e sem vida que desabou desajeitadamente para dentro do depósito. As pernas de Adapaque o recuaram para longe do rombo que havia sido aberto, e ele encarou a criatura. Espigões e placas encouraçadas brotavam de sua grossa pele vermelha escura, desenhando-lhe uma grotesca armadura natural ao longo do corpo magro e desnudo de pouco mais de 8 cascos de altura. Por conta da deformidade súbita que a cabeça havia sofrido, o par de olhos involuídos havia saltado das órbitas, e as enormes orelhas pendiam frouxas e rasgadas como velas de navio após uma intensa tempestade. A mandíbula, no entanto, ainda preservava a expressão congelada no último espasmo de vida, arreganhando a arcada de dentes irregulares. Ainda que a pelvis da Gondiriana estivesse voltada para baixo, o espadachim pôde concluir sem dificuldade que aquela era uma das fêmeas soldado, uma vez que sua coroa de chifres havia sido cerrada e as placas encouraçadas não exibiam as típicas tatuagens escavadas dos machos de alto escalão. Nascidos por violência. Adapaque refletiu, limpando a lâmina com a palma calejada. O Círculo Timbal, nós podemos determinar como uma arte marcial ou como uma técnica de combate? Eu acho que é arte marcial, eu vejo arte marcial, mas eu vejo muita ciência, muita matemática lá. É só... Sim. Fazendo um paralelo que o Afonso Solano, ele chegou a estudar artes marciais, se eu não me engano, acho que foi Kung Fu que ele fez? Ikebu. Enfim, artes marciais. Ele chegou a fazer artes marciais na infância, adolescência. Essa parada que o Renan falou, ele vê mais uma ciência, uma matemática em cima, mas, cara, arte marcial nada mais é do que isso. É a ciência sobre o próprio corpo, sabe? Ou sobre o corpo do oponente e tal. Uhum. Você saber o jeito que você tem que bater no cara, sabe? Pô, os pontos, não tem aquela parada do Kung Fu, dos pontos sensíveis do corpo e tal. Então tá muito ligado ali. E o Círculo Timbal traz muito dessa parada, né? Nossa, eu vi uma coisa de videogame, sabe? Uma interface de jogo, sabe? O Círculo Timbal, cara. É, sabe quando você tá jogando, sei lá, um God of War, daí vem um inimigo, vem aquela, vem um monte de coisa na tela pra te orientar pra atacar. Eu achei muito semelhante. Ó, pra quem não tá entendendo muito o que a gente tá falando, o Círculo Timbal é uma arte milenar, vamos dizer assim, que existe dentro do universo de Kurgala. Não é uma parada que surgiu agora, sabe? Não é o Adapaque que traz isso, é uma arte milenária. Ele aprendeu isso de um cara que era um mestre nessa arte, que é o Telalek, que a gente vai falar aqui com mais propriedade. Essa arte marcial, ela consiste bastante em matemática e até um pouco de... Como é que eu posso dizer aqui? Sabe aqueles movimentos motores e ação automáticos que a gente tem no dia a dia, sabe? Às vezes você tá andando e você pega um copo, enche de água e tá falando... É instintiva a parada. Reflexo, né? É, reflexo. Porque o que acontece é o seguinte. Os círculos Timbal, eles... Vamos ver. Eles têm um tapete enorme, certo? Eles têm ali os círculos em cima e a pessoa treina ali em cima. E através da própria matemática, vamos dizer assim... Você consegue lutar melhor e estudando todas as probabilidades do tapete. E você treina tanto ali em cima que você acaba ficando viciado na parada. Como se fosse um videogame, sabe? Quando você começa a jogar, você não sabe muito, pô, como é que dá um Hadouken? Como é que faz um especial? Você não sabe, mas tipo, depois de algum tempo, você faz isso aí, mano. Falando com pessoas, tá ligado? Dando risada, zoando o oponente. O Círculo Timbal é isso, é uma arte que ele vai muito baseado na matemática, né? E tem esses círculos. E essa parada fica tão fixa na mente dele que quando ele vai pra uma luta ou alguma coisa assim, ou o Solano até escreve, né? Os círculos se acenderam, ou os círculos coloriram. Porque a parada, ele já calcula tudo, sabe? Pô, tem um cara ali, tem outro na frente, ali perto tem uma cadeira. Eu posso derrubar esse cara na cadeira. Pô, mas aí não vai causar muito dano, sabe? Melhor eu pegar a cadeira e quebrar na cabeça dele. E a parada é em milissegundos, sabe? Calcula ali, pá, já vem na mente dele e ele age. Esses são os círculos Timbal. Essa é a arte que a gente tá falando aqui. Pedido em sugestão e antecipação. A Exato. Sugestão seria uma forma meio de quebrar a linha de raciocínio do inimigo. Quebrar o padrão de pensamento dele. E a antecipação seria mesmo que os cálculos de meio que probabilidades do que o inimigo, dos movimentos do inimigo pra você agir em cima deles. Essas são duas regras fundamentais da arte dos círculos. O Telalek, ele explica no tapete que cada raça tem um tapete naquele mundo. Então, em cada tapete, você vai aprender a lutar contra aquela raça. Porque ele explica, querendo ou não, pode ser a mesma raça, um ser da mesma raça, que nasce em dois lugares diferentes, tem culturas diferentes, cresce com pessoas diferentes, um vira um imperador, outro vira um fazendeiro, querendo ou não, eles são a mesma raça. Ou seja, por causa das limitações físicas dele, dos músculos, como que eles cresceram como seres, né? Não como personalidade ou pessoa. A estrutura deles vão fazer eles reagirem de uma forma. E os círculos, eles antecipam isso, de acordo com cada raça, entendeu? E eles sabem se defender, contra-atacar. E até é interessante, porque os círculos Tibau, cara, eles funcionam de uma forma, assim, dentro do universo do Afonso Solano, que puta que pariu, cara. É como uma luva, não tem outra expressão, sabe? É como uma luva parada, porque funciona demais. Porque, vamos puxar um exemplo simples aqui, pra todo mundo entender. Os lutadores de MMA. Você sendo um lutador de MMA, o seu adversário sempre vai ser um cara que vai ter uma fisionomia parecida com a sua. O cara tem dois braços, tem duas pernas, sabe? Então você pode lutar com um cara ali, você tá acostumado com aquilo. Mas, por exemplo, se você se deparar com... Não, até com peso diferente. Você pode lutar com um cara mais leve, mas continua sendo um cara com dois braços e duas pernas. Não tem mudança, tá ligado? Quando você se depara com um cara que tem três braços e três pernas, a sua noção de arte marcial não vale mais nada. Porque você pode tomar um golpe desse cara a qualquer momento. Então, dentro do mundo de Kurgala, como tem várias raças, você aprender a lutar contra cada uma delas, sabe? De uma forma, assim, quase que exclusiva. E depois juntar tudo isso dentro da cabeça do Adapak é essencial, cara. Porque cada um, ele pensa de um jeito. Cada um se move de um jeito, sabe? Com ele mesmo. Até a parte que ele perde a mão, ele teve meio que adaptar o círculo pra ausência, né, do membro. É, além disso, falou, ainda não são só duas bocas, quatro olhos, quatro braços. Os outros seres, eles percebem o mundo diferente também. Audição, visão, status, esse tipo de coisa, entendeu? É outro mundo. Não é tipo, é um ser também, só que ele é totalmente diferente de você. Você não sabe como ele vai reagir. E os círculos, eles trabalham isso individualmente, cada raça, para ele poder aprender a lutar contra isso. É muito foda isso, cara. Ah, e isso dentro do livro, os círculos nas lutas, ficou muito legal. Eu acho que, tipo, se não tivesse os círculos, ia ser só luta. O círculo coloca um fator no livro muito mais legal de você acompanhar as lutas, cara. Porque sim, ele vai garganta um, passa pro outro e vai enriquecendo a luta. Sim. E outra coisa, porque às vezes a gente vê um personagem que é muito um guerreiro foda, um espadachim muito bom, mas a gente não entende muito como funciona, e o círculo ali a gente vai vendo como tá, funciona a cabeça dele e por que que ele é tão bom naquilo, né? Então isso dá um embasamento pra gente acreditar mais, comprar mais a ideia dele ser tão bom. É, e até como as próprias artes marciais do mundo da gente aqui, né, Arieira? Ela acaba influenciando nele em outras formas, né? Até mesmo na educação dele. Sim, claro. E tal. A gente tá falando muito aqui, os círculos ele vai lutar, os círculos ele luta, não sei o que. Os círculos, eles não são só pra isso também, sabe? Às vezes ele se acende por outras paradas, tipo, ele percebe uma ameaça, os círculos já se acendem, sabe? Entrou um cara atrás dele, ele pôs a mão no ombro dele, os círculos já se acendem, sabe? Opa! Ele estuda todas as probabilidades. Caraca, tadinho da Adapak, ele é tão inocente que ele pegou do cara comer, ele não vai nem entender nada. Ele fala obrigado aí. Se o cara... O cara vai falar, você tem que fazer isso pra entrar na cidade. Ele fala, então beleza. Caraca. A mente sapiente é escrava do equilíbrio, é escrava do ritmo, é escrava da continuidade. Falou Telalek, parecendo saborear a última palavra. Baloak, a primeira lei dos círculos. É como se fosse uma dança, então. O Ushariani ponderou sobre a comparação, deslizando o punho amputado pela trança de pelos brancos sobre o queixo. Adapak descobriu que se incomodava cada vez que ele repetia o gesto. Pode ser encarada dessa forma, sim. O Ushariani respondeu. E outra lei? Se a Loak é a mais complexa das leis, a lei da antecipação. Durante os dois ciclos que observou os duelos, Tibau focou em sua própria espécie e analisou o modo como os prisioneiros do Shariani se comportavam em confrontos físicos, concluindo que podia encontrar uma lógica matemática para a maioria de seus movimentos ofensivos, a partir dos princípios mecânicos aos quais eles estavam restritos. Eu não sei se entendi. Falou Adapak, olhando para o tapete abaixo. Se memorizar o padrão de movimentos que seu oponente possui e souber identificar o princípio de cada um, será capaz de prever seus movimentos e contra-atacar. Mas isso é impossível. E o simples ato de caminhar não é, quando visto sob o olhar de um recém-nascido? Sugeriu o Shariane, voltando a caminhar pela borda do tapete. Não parece impossível a sincronia perfeita de músculos e mente na mecânica do andar sob a perspectiva do infante, que mal é capaz de controlar a saída dos próprios excrementos. E o quão simples ela nos parece depois de dominada, tornando-se parte natural de nosso raciocínio. A Dapak absorveu o conceito em silêncio por um instante. Em seguida perguntou. Então é como uma adivinhação. Adivinhação é o embuste dos ilusionistas e falsos feiticeiros. Respondeu o Shariane, torcendo sutilmente a boca estreita. Os círculos calculam e preveem. Os círculos, Adapak, sugerem. Chibal então criou o círculo para todas as espécies de Kurgala. A princípio somente para os Ushariani. Ele levou 3 ciclos para calcular este tapete. Explicou Telalek, batendo o pé no chão. Tornasse Piaush. Sob meus pés, Ushariani. Adapak traduziu, inseguro. Precisamente. O filho de Enkinar fala minha língua perfeitamente. Isso é fascinante. Telalek confirmou, surpreso. O que quer dizer exatamente? Quer dizer que nesse tapete estão as fórmulas para se subjugar oponentes da espécie Ushariani. Armados com todo tipo de arma ou nenhuma. Tibau as pôs à prova com o dono da prostituta que o havia aleijado. Assassinando-o em praça pública, juntamente com os outros dois que o haviam auxiliado. Uau! E a moça? O interesse dela por Tibau nunca foi real, e ele era um indivíduo diferente agora. Prosseguiu o Shariane, voltando a percorrer a borda da tapeçaria. Ele retornou ao sul e desenvolveu mais 9 anacepia. 9 sob meus pés, para outras 9 espécies. Então viajou pelos 3 continentes de Kurgala, realizando apresentações dos círculos até falecer de velhice, na lua 21 de Enlilarra, do ciclo 417 da Era dos Mortais. Se ele só inventou 10 tapetes, então quem inventou os outros? Perguntou o menino, olhando as figuras da borda da ilustração. Existem mais espécies no mundo. Durante suas viagens, Tibau ensinou os círculos para poucos, mas um jovem Ushariani em especial, chamado Jerkahan, se tornou obcecado pelo método. Quando Tibau faleceu, este jovem apresentou círculos para a maior escola de espadachim de Babiria, a Academia. Eles gostaram? Evidentemente que não. Tente dizer a um bando de maulins antiquados que seu sistema milenar foi ultrapassado por um filho de armeiro pobre de Siparu. Jerkahan foi ridicularizado. Ele prosseguiu. Felizmente, Kahan era um indivíduo obstinado. Ele encontrou outros simpatizantes e decidiu criar sua própria escola. Nos ciclos que se seguiram, mais anacepia, mais tapeçarias foram criadas, seguindo o método de Tibau d'Anvelec. Cada vez mais aperfeiçoado, até que todas as espécies sapientes de Kurgala estivessem calculadas. Os círculos tornaram-se uma herança passada de família Ushariani para família Ushariani. Minha família foi uma dessas, Adapak. Centenas de ciclos atrás. A gente tem vários personagens, né, cara, durante a história do Adapak. Desde o Fila da cidade, onde os caras enganam ele, até lá no navio, no final, né? Então, desses personagens tem alguns que sobressaem, que são importantíssimos pra história, né? Um deles é o Barutir, que seria ali o cara que cuidou um pouco do Adapak, né? Até ele ir pra caverna morar com o pai dele lá de fato. O Barutir é uma espécie de sacerdote, e ele toma ali o Adapak por ordem do Dingiri, que é o deus, né, Enkinar, pra cuidar dele e tal, até um determinado momento, onde ele deveria ir pra ilha e entregar o Adapak pra ele lá e tal. O Barutir é humano, não é? É humano, ele o Barutir. Ele é um sacerdote do tempo da Voz Esmeralda. Sim, e é legal que o Barutir, ele é um sacerdote, né, então ele é muito voltado pra essa parada dos deuses, etc., e a Voz Esmeralda, que é o Enkinar, né, cara, que ele representa a voz ali dos 4. Então ele é muito ligado a essa parada da fé. E é legal, cara, você põe um contraponto ali, que o Afonso Solano coloca muito bem, que a esposa dele, né, cara, ela fica doente, né, e ele começa a se desesperar. Rafaela, isso mesmo. Ele começa a se desesperar, ela não tem salvação, sabe, ela tem uma doença tão foda que ela vai acabar morrendo. E o Barutir, por ser um sacerdote, sabe, servir ali os deuses por tanto tempo e tal, ele começa a achar, né, desconfiar, assim, no coração dele, que, pô, Enkinar pode salvar a minha esposa aqui, né, cara, eu sou um sacerdote não, tão fiel, e tô cuidando do filho dele aqui pra ele, não é possível, né, que ele não faça isso, ele é um deus, ele pode fazer o que ele quiser, e levanta esse questionamento que é legal também. Detalhe, é, ele sabe que o Enkinar pode ajudá-lo e ele não faz, né, e fica aquela coisa, tipo, fui abandonado pelo meu próprio deus, assim, eu achei muito foda isso, eu achei muito profundo, o Barutir achou muito profundo. Teste de fé, né, uma parada assim, não é? Então, assim. Sim, assim. Então, ele sendo um sacerdote do tempo, mesmo ele tendo a fé nisso, o pior de tudo é que ele conhecia o Enkinar, sabe? E ele tava ajudando ele, e o Enkinar tava usando ele tava de bom grado ajudando, e o pior de tudo, o Enkinar podia curar a esposa dele, sabe? Não teria nenhum problema, mas ele dá uma explicação pra isso. Sim, ele é até muito poética e bonita a explicação, né, cara? Eu, como apaixonado por poesia... Sim, faz sentido, assim, acredita. Ele diz que não pode fazer isso ou dar longevidade pros seres, que eles já tentaram, né? Os deuses já tentaram fazer isso no passado, mas isso acabou se revelando que era como se a pessoa fosse um tecido e que ela fosse esticado cada vez mais além do que era pra ser esticado, sabe? E que fosse esticado tanto que os fios começassem a romper e no final, se olhar pro tecido, ele já não era mais o tecido inicial, sabe? Então a pessoa se tornaria outra coisa. É muito legal isso, cara. E por isso que ele não ajuda, porque a própria casa, né? A própria caverna onde o Adapak mora com o Enkinar, que é o deus, um dos quatro, né? Que são um. Ela cura, né, cara? Ela cura. Eles proferem lá as palavras mágicas lá e ela pode curar, né? Ela cura várias pessoas. Então, ele sabia que o Enkinar podia curar, né? A Nafaela. Mas ele falou, não vou fazer isso porque isso não é natural, né, cara? O natural não seria isso. Se ela ficou doente ali, é pra as coisas seguirem o seu rumo. Porque é muito difícil pro ser humano aceitar a mortalidade dele, né? Querendo ou não, o espaço, como o tempo afeta a gente, o espaço, como o espaço afeta a gente, o tempo também afeta, cara. E você, tipo, você com uma pessoa de 10 anos, não vai ser a mesma pessoa de 1000 anos. Pode ser a falta dos Delfos. Exatamente. Isso, verdade. A gente tem que aceitar o fato que nós temos que viver nossa vida e que uma hora a gente tem que morrer, não tem jeito. E ele, como um deus, interferir nisso aí, sei lá, né, cara? Acho que ia contra a proposta de você ser um deus, né, cara? De você criar vida ali e tal, e dar a vida a alguém. Se for pra você ficar interferindo assim, é zoado, né, cara? Vai fugir totalmente do que ele queria inicialmente. Ele até explica que ele não pode, porque tudo segue um ciclo da natureza, da vida, dos seres que estão lá, e ele não pode interferir nisso. Segue um ciclo, é tipo o Yakut, tá ligado? Exatamente, Bacto Bacilos vivo. Meu Deus! O espadachim ouviu seus passos pesados perambularem pelo segundo andar e imaginou se aquele não seria o momento perfeito para admitir que aquela visita havia sido um erro e deixar aquele lugar. Ele me fez tocar, entende? Insistiu Barutir, descendo as escadas com um pequeno livro de anotações. A casa não era aquela, Adapak. Ele me fez achar que era, mas era outra. Barutir, espere. Do que você está falando? Enkinar mentiu. Ele respondeu, aproximando-se e encostando o objeto no peito do rapaz. Seu hálito era um sopro quente de moche e álcool. Bertir, do que você está falando? Escute, meu pai... Enkinar é um mentiroso, garoto! O homem gritou, pegando a mão do rapaz e encaixando o livro em sua palma. Barutir, você não está fazendo sentido, por favor, eu... As mentiras de Enkinar estão aqui! Você tem que ler... Eu não quero saber do seu livro louco, Barutir. Adapak reagiu, se afastando e deixando o objeto cair entre ambos. Lá fora, uma criança choramingava na vizinhança. Louco! O homem falou surpreso, abaixando-se com dificuldade para recuperar o item. Eu não sou louco, garoto. Desculpe, eu... Eu fui louco! Barutir gritou, segurando com força o braço de Adapak e balançando o livro à frente do rosto. Me ajude a lembrar, garoto. Eu preciso lembrar onde foi que o... Pare de dizer isso! Gritou o espadachim, livrando-se do aperto do homem. Eu deveria ter voltado, garoto. Eu sei. Você estava com raiva do meu pai. Ele conseguiu dizer, proferindo o que vinha pensando há ciclos. Eu compreendo. Nós sentimos muito sua falta, Dapak. Você não sabe o quanto Nafaela me implorou para voltar lá. Mas só de pensar na voz dele novamente, eu não conseguiria. Era insuportável. Adapak se virou, deparando-se com um Baruti de olhos inundados, pressionando o livro contra o próprio peito. Eu dizia a ela que não. Que não tínhamos sido nada, além de serviçais ao criá-lo naqueles poucos ciclos. Meras estantes, sustentando um troféu importante, até que fosse recuperado pelo verdadeiro dono. Não, Baruti, vocês foram... E então? Ele prosseguiu, caminhando até o centro da sala e chutando as garrafas no tapete, como se não as notasse mais. Uma noite nós estávamos bem aqui nessa poltrona, está vendo? E ela estava... ela já estava bem fraca, mas sua mente continuou forte até o fim. Oh, sim. E ela me disse... Sabe, Baruti, a primeira vez que você me contou que iríamos criar um filho de um dinguiri, eu fiquei com muito medo. Não, ela não disse medo. Ela disse receosa. Baruti se corrigiu, como se a lembrança das palavras exatas fosse essencial naquele momento. Isso, receosa, ela disse. Fiquei receosa em abrigar em nossa casa algo que fosse muito maior do que qualquer um de nós jamais seria. Mas quando você o trouxe e o segurei no colo, tudo o que vi foi um bebê de pele cinza que me olhava como se eu fosse igual. Não havia sinal de divindade nos olhos daquela criança, a não ser pelo olhar de um bebê reconhecendo o carinho dos pais. O homem ajoelhou perante a poltrona e abaixou a cabeça contra a almofada, continuando o discurso em um volume baixo demais para ser compreendido. Atapak enxugou o rosto molhado com as costas da mão, sem saber o que fazer. Falando dos personagens, o Danun, que ele é uma raça que é muito forte e ela cresce bem rápido, é uma raça que tem duas bocas, se não me engano, tem quatro olhos. Cara, e ele é muito mais forte que o Adapak no começo, que ele, o Adapak tá mais pra um humano, né? Por causa que ele tem duas pernas, né? Normal, dois olhos, dois ouvidos, né? Porque não tem orelha. Mas ele vai crescendo junto com o Danun e a gente vai desenvolvendo esse personagem. O Danun, ele faz bullying com o Adapak por causa que até o Baruti explica, ele faz isso com você, ele te trata mal, ele bate em você porque ele tem medo de você, porque ele não sabe o que você é. E o Adapak, ele é o único naquele universo, não tem ninguém com aquelas características. Ele é o único ser, se eu não me engano, negro naquele universo. Ele trabalha também o preconceito com os personagens, né? Porque todos os personagens, não tem nenhum personagem, uma raça que é 100% negra. Pode ter alguma raça que tem algum pedacinho assim, uma coisa, mas ele é tipo como se fosse um humano negro, e isso rola maior preconceito quando ele interage com os outros personagens. Ele é sempre chamado, como o próprio nome diz, espadachim de carvão, e é muito interessante que quando ele tá nessa cidade de Urfur, ele reencontra, porque quando ele é pequeno, ele é separado do Barutir e do Danun. O Barutir, ele é o mentor do Danun e do Adapak até os 6 ciclos de idade, e quando o Adapak vai pra caverna, eles se separam, e depois do livro, quando o Adapak tem que fugir da caverna, chega na cidade e é preso, ele se encontra de novo com o Danun. E é muito legal isso, porque o Danun, ele amadureceu, ele reconhece, tipo, com a primeira cena que ele vê o Adapak, ele fracote, ele chamava ele de fracote, é você mesmo? Aí o Adapak fica gelado, cara, porque a memória que ele tinha era de um cara que zoava dele pra caramba, e isso causou uns traumas nele. É o bullying, e aí, né, cara? O cara, a primeira coisa que ele faz é pede desculpa, mano, ele cresce. É, não, mas o mais legal é que o personagem, ele cresceu, ele tá muito mais velho, ele percebeu tudo que ele fez com ele, tava errado. Ele chegou, fez o... eles têm um cumprimento da raça dele e pediu desculpa por tudo que ele fez por ele, e ajudou ele lá naquela hora. E só pra lembrar, o Adapak, ele entrou em Urpur somente por causa do sistema de cotas. Ai, meu Deus. Caraca, pô, eu tava me dando uma que atenção, mano, agora, cara. Eu vi um negócio muito louco. É, foi o parada. Mas, cara, um personagem que eu gostei muito, cara, é o humano que do começo de Urpur, que entra com ele. Que não é o humano que o Adapak conhece assim que ele chega em Urpur, né? Uhum. E eles acabam, eles meio que discutem, tem um mal entendido e os dois são presos. É tipo uma prisão só pra bêbados e arruaceiros, assim, é uma coisa que meio que não ia pegar nada pra eles, né? É legal que como desenvolve o personagem do Jaquenum, ele começa comentando que ele é um humano, que ele é jovem, mas tem aparência de velho, por causa dos traços da cara dele, a gente vê que é uma pessoa meio maltratada pela vida. E depois, mais pra frente, ele conta, ele se desenvolve como um personagem que tava tentando fazer uma... tava tentando traficar, usando a inocência do personagem do Adapak, pra poder traficar um tipo de droga que é proibida naquele mundo, que é a raiz. Olha a musiquinha subindo, né? Agora. O Morte é muito louco, cara. A primeira vez que eu comecei a ler sobre Jaquenum, eu tava naquela coisa que queria descobrir quem era quem, né, no livro, né? Então, cara, eu podia jurar que era o Beto Estrada. Porque, mano, eu era o cara maltratado pela vida, tudo mais, cara malandrão, pá... Rapper, né? Cara que anda nas bocas. Cara, pra mim era o Beto Estrada, aquele cara, tá ligado? Se ele aparecesse com a patinha de cerveja na mão, velho, ia falar, que não, caralho, é o Beto. Exatamente, cara. Mas é legal também uma parada que acho que é o primeiro humano, assim, a primeira pessoa, o primeiro ser... Que o Adapak faz amizade, assim, nessa parte, né, cara? Que ele tem mais contato e tal. Ele descobre aquele universo e vira amigo dele. Então, e você, tipo, caralho, é a escória da humanidade, o cara, sabe? É tipo, o primeiro amigo do cara foi um traficante, sabe? Ele já começa a ter uma visão do mundo falando assim, puta que pariu, não é possível, cara. Primeira pessoa que eu tenho um contato mais de amizade aqui fora é logo um cara assim. E depois ele começa a conhecer a galera e ele vai vendo que, tipo, pô, não foi azar. Todo mundo é assim, cara. Todo mundo é filho da puta. Todo mundo quer tirar proveito, Ele meio que me lembrou o Jesse Pinkman, cara, do Breaking Bad, mano. Aham, uhum. Pô, eu pensei isso também, cara. Ei, hey, Adapak, bitch. Nossa, já pensou, ia ser foda se falasse isso. Ele, cara, eu acho que... Mano, porque ele tem um jeito de malandro. Os textos dele, das falas, tem gíria, sabe? Não é uma forma nem um pouco, vamos dizer assim, de um adulto formal falar, entendeu? Ele é um arroaceiro. E ele tá fazendo aquele tráfico e no final ele vira um amigo do Adapak. O primeiro amigo dele é o cara que vai junto pra prisão com ele. E isso tem um chicote, né? Tem um chicote laminado, muito louco, que corta e arregaça todo mundo. É muito bom. Castelvânia, quem pensa nisso? É o carinha do Castelvânia fumando maconha, né? E eu acho que ele pegou a Cirara, porque ela menciona um humano cabeludo que ela teve um relacionamento perto do fim do livro. Pode ser o Tony Ramos também, né? Caralho, eu não sabia disso. Será? Porra, se for isso aí, vai ser do caralho, hein? Você é de Shuru, não é? Perguntou Jaquenum, tirando os cabelos compridos da frente do rosto. Já ouvi dizer que existem coisas bem estranhas lá, mas eu não falei que não quero conversar com você. Você me colocou aqui. Você é o criminoso. Criminoso? Aquele bicudo que te enganou nos portões era um criminoso, garoto. E as aídes de Moshi que as sentinelas encontraram na sua bolsa? Foi Suru malvado dos portões que as colocaram lá também? Ora, pelos quatro... Se o conselho pudesse fazer tanto dinheiro com o Moshi quanto faz com bebida, não teria transformado em crime, garoto. Acorde. Ambos fazem mal ao seu corpo. Talvez seja por isso que o proíbem. Mal? Ora, por favor. Você pensa mais devagar, reage mais devagar. Não entendo porque alguém iria querer isso. Ah, por favor. Esse discurso moralista é de graça ou está incluso na sentença dessa maldita prisão? Ei! Me arrume uma maldita bebida! Jaquenum gritou para o corredor. Quero encher a cara e esquecer desse Palermo amanhã de manhã. Apoie-se nas muletas que quiser, não me importo. Falou Adapak, esquadrinhando a cela. Só preciso sair daqui. Você é uma verdadeira peça mesmo, garoto. Eu não sei como são as coisas na terra das pessoas de carvão. Ele debochou, fazendo aspas com os dedos. Mas aqui no mundo de verdade, as coisas não são tão preto e branco assim. Ouviu? Aquele nome trouxe um calor desagradável ao peito do rapaz, sufocando uma possível réplica. Ele engoliu em seco e se apoiou nas barras voltadas para o corredor, ficando ali em silêncio. Jaquenum resmungou algo incompreensível e deitou na cama. Bom, Bom, o Telalec-Lec-Lec, ele é de uma raça, né, que eu acho, na verdade, foi, acho que a raça mais difícil de desenhar, porque primeiro que ele tem 3 braços, ele tem 3 pernas, ele... Opa! Ele é tipo mega bombado. Teoricamente, a raça dele, tipo, ela é mais rápida, mais forte, ela é tudo mais, só que ela vive por menos tempo, né? E o mais louco é que ele tem a pele transparente, cara. Isso é um negócio louco. Tenso de desenhar, cara, porque, mano, eu lembro que eu estudei, eu peguei livro de anatomia pra dar uma olhada, tá ligado? Tipo, sim, ver como é que é músculo e tal. E também, como o Adapak, ele comentou no livro, cara, que ver o Telalec andar é como se fosse ver um livro de anatomia vivo andando, por causa dessa transparência da pele dele e dos músculos muito bem definidos, por causa que essa raça, ela tem as características. Tem que ser semelhante com a lesma, sexual, cara. Né? A pele dele, eu acho. Uma lesma, não, você acaba com o personagem. Caralho. Assim, né? O personagem, olha, parece uma lesma. Caralho, fudeu. Caralho, mano. O cara com 3 braços, o cara parece uma lesma. É, o Telalec, cara, ele era basicamente o mestre, né? O seu Miyagi do Adapak, né? Ele que ensinou o ciclo de Timbal pra ele. Inclusive foi ele que deu a Igisumi pra ele, né? Que são as 12 espadas dele. Que acho que a gente não chegou a comentar sobre elas. Mas elas são 12 espadas de osso, super fortes e tudo mais. São um osso antigo, então, pô, ela é super resistente. É tipo, imagina a espada mais foda do universo, tudo. Ele deu as 2 pro cara e ele ainda tinha mais uma que eu não me lembro muito o nome. Lucur. Você lembra o nome? Lucur. Lucur, né? Lucur, né? Isso, então a Iggy assume a Lucur. É, então ele deu a Igisumi pro Adapak depois do treinamento dele e ele ficou com a Lucur, né? O Telalec, ele foi aquela coisa, ele era o mestre do cara e de repente ele era o cara que tava perseguindo o Adapak, né? E como o Branco já deu spoiler, é ele que, cara, que corta o braço do Adapak. A mão. E mais pra frente, a luta é isso, a mão, e mais pra frente ele que vai ter a luta épica com o Adapak, né? Que é a luta meio que final ali. Uhum. E... quase final, né? E aí tem o puta plot que quando ele consegue a Lucur, que é as 3 espadas, ele junta as 3 espadas, ele o Adapak entra em cheat mode e ele pode se teleportar pra onde ele quiser. Cara, tem uma coisa foda dele que é também na forma como o Solano escreveu, que ele muda muito a jornada do herói e ele brinca com a jornada do herói, sabe? E a gente acha o tempo todo que ele é a figura do mentor lá nos arquétipos e tal. E depois a gente descobre que não, cara, que não é ele o mentor, assim. Isso é muito legal, sabe? Uhum. O Solanet trabalha com essas surpresas do que a gente já tá acostumado a ver sempre nas histórias e ele mexe e aí ele vai surpreendendo a gente. Muito legal isso. E mais surpreendente do que o Adapak perder a mão... é quando a porra da mão cresce de volta, né, mano? Caralho! É, né? É muito louco ele descrevendo. Primeiro vai sair nos calos, aí vai crescer devagarinho. É. Ele sente formigar, daí... É, cara. Não, ele ainda sente o membro, né? Uhum. Ele é muito louco. O processo vai indo porque... cara, imagina o quanto de caloria que exige fazer isso. Absurdo, cara. Por isso que vai indo, assim. E é muito legal porque é uma cara branca, cara. Ela nasce meio cinzenta, na verdade, né? Ele é todo negro e ela fica meio cinza, assim, e tal, cinza claro, por aí. E lembrando que quando ele era pequeno, ele era cinza claro. Ele foi escurecendo, sim, ao longo do tempo, da Adapak, no caso, né? Aham. Uhum. O jovem de pele negra, então, assobiou com toda a força dos pulmões, ecoando o pio agudo e contínuo pela floresta antes silenciosa. Os Lava Azul rosnaram e bateram as patas no chão, irritados. Adapak fez sinal para que Telalec o imitasse e ele fez, preenchendo o ar com os assobios. Os animais balançaram as cabeças e morderam o ar com as mandíbulas duplas, como se algum inseto tivesse entrado em seus ouvidos e estivesse causando uma coceira insuportável. Aos poucos, os rosnados se transformaram em ganidos e o maior deles saiu em disparada para o mato, com o outro fazendo o mesmo. Como você fez isso? Perguntou o Shariane, estupefato. Todo artista tem seus segredos de profissão. Adapak brincou, descendo o resto do tronco e pousando na grama. É como eu disse, meu pai me ensinou muita coisa. Fascinante. Falou Telalec, recuperando suas coisas do chão e vendo o rapaz pegar a bolsa e as bainhas de Igisumi de uma moita. Agora vamos. Temos umas 5 luas de caminhada até o Lago Sem Ilha. Vai ficar conosco alguns dias? Adapaque questionou, se vestindo. Não poderei, filho de Enquinar. Tenho que voltar para Larsúria o mais rápido possível. O Imperador Etana tem uma importante missão para Telalecri. Uma que pode resolver muita coisa. É perigosa? Não mais que essa maldita floresta. O Shariane brincou, olhando ao redor. Outra personagem aí que aparece bem no comecinho, a primeira personagem que aparece aí pelada, é a Tarish. Aquela vadia! Caralho, que bom! Caralho, falou com força. Deixou a da Pac na mão, literalmente, e aí perdeu depois a vadia. Que filha da puta. Ai, cara. Que ela, eu acho que quando ela aparece, ela é a primeira que apresenta pra gente aquela coisa da inocência do Adapak, assim, uhum. Né? O primeiro contato que ele tem com esses seres que ele via ali nos livros, e aí ele vê realmente ali, né? Isso é bem legal. E é pra ela que ele explica até o negócio do casco lá, que é por causa do animal que ela monta, e aí ele fala que é mais ou menos... E aí, na verdade, na hora fala que é do palmo dele e tal, né? Do palmo. Deixa do palmo dele. A Tarish é o arquétipo daquela mulher desgraçada que ferra a vida dos homens, né? Sim, sim. Eu tô pensando, né? A Tarish e o Adapak fizeram a dupla sertaneja, né? A Adapak e a da puta. Pior. Que filho da puta. Nossa, é foda. Nossa. Tipo assim, ela é apresentada, né, como a namoradinha do Adapak e tal. Ele é realmente apaixonado por ela, né? E a princípio ela também é. Ou ela, sim, pode ser, claro. Também, ela só saiu fora, né? E cara, ela é apresentada ali pra ser eu acho, né? Sei lá, pra ser um personagem querido, pra você se aproximar um pouco mais do Adapak e tal. Mas caralho, ela é muito chata. Sim, sim. Ela é muito chata, mano. É. E um capítulo eu odiei ela. E depois, quando eu fiquei sabendo que ela abandonou ele e tal, eu falei, putz, a mina é uma puta, cara. Que porra é essa? Eu também não gostava dela, não. Eu achava muito zoado. Sabe uma coisa que me dá muita raiva? Mano, aí ele vai, salva ela no início, aí tem aquele romancinho, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Aí, mano, ela abandona ele, dá uma carta pra ele. Mano, essa carta, que raiva dessa nossa, carta, cara, velho. Cara. Porque ele fica, ai, não vou ler, não vou ler, não vou ler, não vou ler. Aí, no final, puta merda, ele lê a porra da carta e, tipo, é um blé ali, sabe? Ah, isso era legal. Isso dá uma raiva, cara. Puta merda. A carta vai. Não é nada, não é merda nenhuma, cara. Porra, mas, Cidadão Kane, você viu que ele descobriu o que é a porra do Rosenbaum e no final não é merda nenhuma, cara. Tá muita puta merda, velho. Então, mas é legal porque às vezes as coisas idiotas da vida da gente motivam a gente pra caralho, velho. A carta. Isso é legal. Tempo, ela foi um puta de um combustível no coração da Adapak. Ele ia pra frente e às vezes ele via a carta, lembrava da Tarish, como é que ela era e tal, e ela deu meio que um, sabe, era uma coisa a mais ali do passado que dava um up nele. E no final era uma bosta, mas pra ele funcionou pra caramba, cara. Sim, sim. Um trecho que eu acho muito foda do livro é ele meio que explicando pro pai dele, o Enquinar, sobre as dores do amor. Tipo, porque um deus, ele não entende como funciona, nossa, né? É muito bom. Ele ama, mas ama de outra forma. Você vê que o pai dele fica curioso, mas me conta como é que é. Eu não sei como é que é, é muito louco. É, e ele até cita assim, que ele fala de uma história em que o cara diz, perder a fulana, lá do livro de Tantu e Magano, né? Perder a fulana foi pior do que a morte. Mas ele fala assim, foi pior do que a morte da mulher. Porque se a mulher morrer, por exemplo, se é apaixonado por uma mulher e a mulher morreu, você não tem muito o que fazer, né, cara? É o ciclo da vida, é o destino, sabe? Não tem o que você fazer, você vai ressuscitar a mina. Aconteceu. Agora, no caso dele, não, né, mano? A mina, tipo, saiu de perto dele, ele ainda fala, ela tá ao alcance dele, mas ele não pode pegar ela, sabe? Porque ela não gosta mais dele e tal. É foda, mano. Essa dor de amor é foda, é pior que dor de corno. Nossa, mano. Mas geralmente vem junto, né? Dor de amor e corno costuma coincidir. Você não tem medo que alguém os roube? Tarish perguntou, encarando Adapak com os olhos amendoados. Roube o quê? O rapaz retrucou na língua dela, sentado à sua frente, distraído. Ele massageava os pés da Inanariana, que jazia deitada de costas sobre a grama da diminuta ilha do Lago Sem Ilha. Seus cabelos ondulados se espalhavam sobre a grama, desafiando a harmonia de cores como um estranho riacho violeta. Sobre os dois jovens, a cortina de folhas cor-de-rosa da árvore era a única coisa que os impedia de ver o céu estrelado em sua magnitude. Ao sul, a lua de Sinan os vigiava. Seus livros? Ela falou, apontando para o baú sob a árvore de galhos curvos. Por que eu teria? Tristões os protege para mim. Ele respondeu, meneando a cabeça na direção da planta. Estou falando sério, Dupac. Você nunca tranca esse baú? Meu pai diz que a confiança é mãe de todas as trancas. Se ninguém vem até aqui, por que tenho que trancá-lo? Eu venho até aqui. Taris falou com um sorriso, expondo o dente levemente torto. Ela tirou os pés do controle dele e o cutucou nas costelas. Ei, não é mestre para deixar gente balsa na Nariana Insolente. Brincou o rapaz de 17 ciclos, contorcendo-se com as cócegas. Ágil, ela o agarrou pelos braços e o puxou para perto de si. Você nunca será mais rápido do que eu, espadachim de carvão. Ela sussurrou em seu ouvido. Daquela proximidade, seu perfume o dominava e ele se inclinou para beijá-la. Sabe o que eu acho engraçado? Ela perguntou, empurrando-o para o lado, no último instante e o provocando. O quê? Você ler aquelas enciclopédias todas sérias e depois aqueles livros mentirosos. Eles não são mentirosos, Tarish. São livros de aventura. São livros de fantasia, não são? Sim. Fantasia é só um nome bonito para mentira. É muito interessante de ver, por causa que todos os personagens, eles complementam a Dapak um pouco na personalidade, como ele amadurece na história como pessoa. Porque ele começa com uma pessoa inocente, que não tem nenhuma noção do mundo, e como ele vai conhecendo cada... Ele conhece a menina, conhece o malandro, aí ele conhece um certinho, conhece... Ele vai aprendendo junto com as pessoas, vai amadurecendo, ele vai crescendo em experiência com o mundo. Ele pega um pouquinho de cada personagem e agrega a ele. E ele vai aprendendo com isso, deixando de ser tão inocente e toma tanto caótico como ele toma. Sim, cara, isso é muito foda. E até ele amadurece, mas ele mantém alguns conceitos também, né? Tem um conceito que uhum. é sensacional, que eu achei filosófico pra caramba, que o Afonso colocou, que é o conceito das criaturas menores, né? Acho que o Barutir tá caçando uma espécie de roedor na mata, uma coisa assim. Acho que só pra treinar. E o Adapak não consegue entender. Caraca, como é que você pode matar um bicho assim? Por que que a vida dele não vale tanto que a nossa, sabe? Por que que eu piso na barata aqui, cara? Que caralho, sabe? É vida do mesmo jeito. É muito interessante. É um conceito muito filosófico uhum. de morte e antivida e tal. Beleza aí, Viga. muito bom. Eu quero ver o Febino falar esse conceito muito legal que tiver uma picanha na frente dele. Ele fala, não vou comer isso, né? Porque é vida. Bom, não, qual que é a diferença? Legal, cara. Não, não, tipo, eu não tô defendendo aqui que dá pra matar bicho nem nada. Porra, se eu ver barato, eu vou sentar o pé. Mas é legal esse conceito, sabe? É legal você ver a dúvida da mente dele. E ele, como é um cara muito puro, já vem junto com essa bonança do coração dele, sabe? Ele não consegue entender. Pô, por que, mano? Que o bicho pode morrer e a gente se acha tão foda, sabe? Mas não tô falando aqui que não é pra ninguém você matar ele ninguém, ele fica não. No rodízio. Ele senta no rodízio assim, vem as carnes e ele fica filosofando. A vida, como pode? Porque eu amo muito, cara. Picanha com abacaxi e só abacaxi. Tem um conceito de morte que eu acho muito fora da filosofia, que é a anti-morte, que eu falei aqui, eu uso na Nove Dragões. Que quando você, pros Boneduin, né, que é uma raça que tem lá, o Areira sabe que ele leu, quando você morre, você não simplesmente morre, você morre de novo. Porque o conceito de morrer é não existir, né? E antes de você nascer, você também não existia, então você já tava morto, já tinha antivida ali. E aí quando você nasce, você já tava morto. Então quando você morre de novo, você deixa de existir novamente. Aí você morre a sua segunda vez. Então eles chamam de segunda morte. É muito bom, cara, ficar analisando essas paradas filosoficamente. Uhum. Interessante. Nossa, muito legal. Pensando dessa forma, a vida seria o estado anormal da coisa. Que a constante mesmo seria a morte. Verdade. Mesmo. Caralho, olha aí. Exatamente, olha aí. Cara, O Espadachim de Carvão é um livro muito bom. Se você nunca leu, procure ler, sabe? Porque o que a gente falou aqui não é quase nada do livro. A gente tem muito pouco tempo. Nossa, aqui. A gente ficou... a gente deu uma pincelada em muita coisa, assim, por cima, só. Então procure o livro, vai ter aí na internet pra você comprar livro, até o livro digital, acho que já tem disponível. Leiam a história, o livro não é grande, cara, é um livro curto e, cara... A gente tira muita coisa de 250 páginas, né? Eu tô falando 250, mas eu não lembro exatamente. Mas é muito foda, cara. É muita coisa 255. Ali. 255, né? É muita coisa ali pra você e tal. E você se identifica muito, porque é muito filosófico, sabe? Tem muitas passagens, assim, que remetem ao mundo da gente. O fato do Adapak questionar por que, que as pessoas bebem, por que, que as pessoas fumam e etc. Se a parada não faz bem pro corpo das pessoas, sabe? É mó legal, cara. Você traz muito de Kurgala pro mundo real, assim. Eu tô lendo aqui o livro num momento, assim, que, tipo, eu tô sem internet, todo mundo sabe. E eu tô... Meu companheiro tá sendo Kurgala, sabe? Eu tô mergulhando no livro mesmo. O universo é fantástico. Muito provavelmente a gente vai fazer um programa aqui só sobre o universo de Kurgala, não sei quando. É muito grande, sabe? Tem os deuses iniciais lá, o Abzuki Tiamato, quando Kurgala era mar, e aí desceram os quatro e criaram as raças. Tem toda uma história fantástica que tá no livro. Então, é muito legal o livro, comprem, porque é sensacional, cara. O segundo programa com Afonso junto, né? Seria muito louco. Olha aí, ó. Ó, e vou falar um negócio, hein? Se depender de mim, tá mais próximo do que o planejado. Ah, não, ui, eu tenho contatos. Aí o Renato fala assim: é ou não é, Afonso? Aí o Afonso falando, tá lá na casa do Renato com ele, né? Não. Eu gostei muito do livro, me surpreendeu. A escrita, assim, é muito leve, assim, é muito bom mesmo, assim, uma leitura gostosa, assim. Tô ansioso pelo próximo e recomendo pra qualquer um. Adorei. Bom, cara, quando eu comecei a ler o livro, eu já era fã do MRG, já era fã do Afonso. E então, óbvio, você já pega o livro falando, porra, eu tô afim de ler esse livro, né, com vontade, né, quero entender um pouco do que sai da cabeça desse cara, né. Uhum. E, porra, ele me entregou, cara, acho que um universo tão foda que, assim, eu sinceramente, eu tô louco pra arranjar gente pra jogar RPG sobre esse assunto, sou tipo, no universo de Kurgala, sabe, pegar as criaturas, pô, eu adorei acessar qualquer personagem ali, tá ligado? Tem muito personagem foda tal. E aquilo que o Febrini falou, cara, que, meu, falta muita coisa a gente falar. A gente não falou, cara, que ele colocou o Didi Braguinha e o Bestrada, que, cara, são dois personagens, cara, são bem legais, secundários, mas são bem legais, que é o Olak e o Kashi. Uhum. É, inclusive, a filosofia que ele fala sobre não beber, não fumar tal, eu discordo, né? Eu bebo e fumo, né? O que ele fala com o Kashi, né? Estão no bar e tal. Então, eu, lógico, tem muita coisa. Eu talvez não tenha me identificado tanto com a Adapak. Eu achei o livro achei o livro bom para o primeiro livro. Me deixou muito ansioso, porque o final ele te deixa. Cara, eu quero ler o segundo livro. Não sei, ano que vem, se é a hora que vai sair. Pelo amor de Deus, eu preciso que venha logo esse segundo livro, porque eu quero devorar de novo. Então é isso, cara. Valeu, Afonso, pela viagem, né? Que esse livro representa isso. É uma viagem, né? No fundo, você vai para outro mundo, né? E quando você volta, é foda, né? Você quer voltar pra Kurgala. E tá aí, Shumadia! Bom, eu vou... Eu acho que agora vez o pessoal querer me matar, não sei. Mas eu explicando a minha entrada, eu acho que foi, que é mais positivo do livro, assim, cara, foi o universo que o Solano criou e a coisa dele fugir do clichê, sabe? E fugir do lugar comum, da coisa que eu vejo sempre, que estão em todos os livros. Ele criou algo que é tão genuíno, sabe? Tão novo. E eu realmente, o que eu falei, a surpresa foi pra mim o ponto alto, porque eu não achava que eu iria ter uma história tão nova e que me deixasse realmente sem rumo, sem saber o que ia acontecer, sabe? E isso eu gostei demais do livro, sim. Gostei muito mesmo. Mas, entretanto, porém, contudo... Quando o cara começa elogiando, meu irmão, já pode desconfiar. Não, veja bem, eu gostei muito do livro, mas a minha ressalva é que, por ele ter me surpreendido tanto, eu achei que eu não ia ver clichê nenhum, e o final, pra mim, ao meu modo de ver, ficou muito de novo, sabe? A menina raptada, o vilão explicando o plano, tá... Eu não sei, eu li o livro tem 2 semanas, eu não tive tempo de digerir ainda, sabe? Uhum. Mas eu achei que essa foi a única coisa que, putz, não. Mas eu acho que durante o livro é tão bom que ele me criou uma expectativa gigante, entendeu? E aí talvez isso tenha interferido, mas o livro é muito legal, porque ele tem muita coisa nova, muita coisa genuína, assim, e uma coisa que eu acho muito legal, o livro ele é curto, como a gente falou, e ele é uma história que, assim, sabe, não é aquela coisa que um herói que vai salvar o mundo e tal, não, porque os problemas podem ser coisas menores. Entendeu? Você pode ser focado no problema daquele personagem. Ali é ele e os dilemas dele. Isso eu acho muito legal do livro. Isso é uma coisa muito nova e é uma coisa que dá uma reavivada, sabe? Na literatura fantástica como um todo. Não só do Brasil, sabe? É. Uma coisa que traz algo novo, assim. Essa parada que você falou, do final e tal, que tem a menina e tem o vilão, não sei o quê. Ele até brinca um pouco com isso no livro mesmo, né? Ele falando com a Cirara e ela fala, pô, agora eu sou a menininha em defesa das histórias de Tatuí Magano, já falei que eu não sou menina em defesa tal, e ela ainda brinca que vai dar um tapa nele, né, porque a gente tá lendo e espera um beijo, né, cara, no final, alguma coisa assim, e ela já bota ali, pô, eu não vou ser a menininha, sabe, então ele foge um pouco dessa parada que o Ariel colocou, né, nesse diálogo, dessa brincadeira que ele faz, sim, aí, entendeu? Sim. Mas é o que eu tô falando, olha, talvez chegou um momento do livro ali, tava, sei lá, uns 3/4 do livro, bem próximo do final. Pra mim, eu falei, nossa, não vai ter nada de coisas que a gente vê em 80% das histórias desse tipo, sabe? E no final foi de novo. E aí eu acho que isso, pra mim, assim, acabou criando um ah, não, sabe? Mas isso não desmerece o livro, cara. Eu achei o livro muito bom. Uhum. E o que eu tô falando, eu gostei. Pra mim, o livro é mais o universo do que o livro, sabe? É uma forma perfeita de apresentar um universo novo, assim. E pra próximas histórias, aí sim, sabe? Desenvolver mais coisas, mas a forma que ele apresenta o universo é fantástico, realmente. Dá vontade de você desenvolver algumas histórias naquele universo também, né? Cara, dá vontade. E dá uma raiva de não ter pensado em coisas, sabe? Porque eu nunca pensei em criar uma criatura dessa. Porque eu nunca pensei nisso, sabe? É foda. 5 robôs gigantes, Arieira. Hã? 5 robôs gigantes? Não, olha, veja bem. Eu gostei demais do livro. Um robô gigante. Não, eu tô brincando. Ele é da pedreira, hein, velho. O cara volta de novo. E o livro, cara, eu gostei demais. É muito bom, mas... Muito bom. Mas... Não, olha só. Sabe qual que é o problema agora? O Fabinho botou na fogueira porque eu nunca ouvi MRG e eu não sei quantos robôs gigantes é o máximo. Isso é 10 e 5. Falou mal do livro do cara e nunca ouviu o podcast do cara. Quem chamou a Ariel? Exatamente. Porra. Não, pera aí. Eu estou falando do livro dele. Eu li o livro dele. Eu não tô falando dele como podcaster, porra. Por ser o primeiro livro, é um livro, cara, um livro incrível. Eu gostei muito do que o Coreira comentou, que ele, por ser um universo fantástico, uma história fantástica, não precisa ser necessariamente preso num plot de salvar o mundo. Exato. Entendeu? Eu acho, pô, muito legal isso. E o livro mostra bastante disso. Eu vou comentar nele inteiro, a obra inteira. Eu não vou comentar pontos, finais, começo, esse tipo de coisa. Eu vou comentar ele como um todo. Eu li ele enquanto eu tava no técnico, e o seguinte, eu comprei esse livro aqui, eu debulhei ele, cara, em 2 dias, por causa que você não consegue parar de ler. O que aconteceu? Eu voltava de ônibus e o ônibus era lotado. E cheguei a um ponto que não tinha lugar no ônibus, eu nem consegui ler em pé, eu sentei no chão do ônibus pra ler, entendeu? E foi até, eu até contei pro o ônibus lotado, eu contei isso pro Afonso, que foi muito legal, que eu viajei no tempo lendo esse livro, porque a minha viagem de ônibus, ela tem 30 minutos. E eu vi 5 minutos do livro, quando eu tinha chegado no ônibus, sentei no chão, vi 5 minutos, tinha passado 30 minutos, entendeu? Eu não percebi o tempo passar. E foi muito bom. O livro inteiro, como universo fantástico, eu gostei muito, eu gosto muito de ficção científica, e ele misturou um pouco, pra mim, fantasia e ficção científica por causa das criaturas e por causa do plot dele. Pra mim, eu vi desse jeito, e foram 4 cientistas que chegaram no planeta e começaram a fazer experimentos. Eu interpretei desse modo o universo de Kurgan, entendeu? É um jeito muito legal que eu consegui ver. E, cara, se for pra dar nota, o primeiro livro do Afonso Solano foi tudo, cara, fantástico, o livro de 5 robôs gigantes, cara. O cara tá usando muita raiz de Moshi, né? Cara. Tá, cara. Esses 4 cientistas que chegam, porra, tem o jacaré lá, cara. Foda os 4 cientistas. Foda os duendes, né? Pô, a gente não falou dos duendes, pá. Esqueci. Pô, os elfos, né, cara? Pô, tinha, é foda, velho. A hora que o Adapak corta a mão dele, aí ele pede o anel no rio, né? Pode crer, tô ligado. Lá na Bienal, o Afonso, eu cheguei pra ele, assim, a gente tá colocando assinatura por round, né, no livro aqui. Eu já tô no terceiro round de evento que eu vou lá e assina meu livro aqui. Aí nesse último aqui da Bienal, foi o terceiro round. E bem na parte que ele coloca, pra quem que é o livro, né, que ele fala que é pra minha vovó Eneida, que foi minha entrada, o Afonso, não, o MRG, sempre gosta de fazer umas brincadeiras com atividades. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, um exercício, né, mental. Afonso, que a avó dele tá, se eu não me engano, ela tá falecida, né? Afonso, que ele comentou na palestra que ele deu, que a única pessoa que acreditou nele em sempre o que ele quis fazer foi a avó dele. Porque a avó dele financiou pra ele 5 faculdades e ele não completou nenhuma. Aí eu comentei, eu falei, Afonso, se você pudesse encontrar sua avó agora, com tudo isso que aconteceu, o que você falaria pra ela em relação à sua carreira? Aí ele colocou aqui, ele escreveu aqui, vó, estou na Bienal. Todas aquelas faculdades eram certo. Ou seja, tipo, tudo como ele construiu como pessoa, em cada curso que ele fez, ajudou ele a construir tudo isso que foi agora, que foi esse livro. Então tá tudo aqui. Que legal, cara. Sabe por quê, cara? Porque o Adapac estudou pra caramba, mas ele se formou na vida, meu irmão, lá fora, no universo. Olha, exatamente.